Boa noite para todos. Gente, hoje nós vamos falar das encarnações que são preparadas pelos negativos. Isso é completamente real, não é ficção, não é história. Para aqueles que são muito ligados a questões doutrinárias, nós respeitamos. Mas o que há, o que ocorre no plano espiritual, seja da luz ou das trevas, é muito maior, é muito mais intenso e muito mais movimentado do que qualquer encarnado que está totalmente inserido nesta matrix, num esquecimento profundo da encarnação, numa simbiose profunda com os seus corpos físicos, os seus espíritos estão numa simbiose profunda com os seus corpos físicos, num esquecimento total, porque assim foi planejado por Deus, porque ele sabe de todas as coisas, ele sabe de tudo, ele é perfeito em tudo que ele faz. E se ele programou desta forma, é porque assim tem que ser. Vocês precisam entender isso de uma vez por todas. Todas essas confusões que existem por causa de pontos de vista com relação ao plano espiritual, as convicções, os pontos de vista diferentes, todas essas discussões ocorrem justamente por causa deste esquecimento. Porque se vocês lembrassem como funcionam as coisas no plano espiritual, não existiriam essas discussões. Não existiriam. Esta palestra vai demorar o tempo que precisa demorar. Caso ela demore 4 horas, nós vamos dividir em duas. Então, e também não está aberta a perguntas, porque é muito sério o que nós vamos falar. Às vezes parece que não é tão sério. É um vídeo que só dá 20 mil visualizações, 30 mil, 40 mil, é muito pouco para o planeta Terra. Sim, é muito pouco. Mas vocês precisam entender que esse tipo de palestra, ela vai muito mais para o plano espiritual do que para o plano físico. E essas palestras agora estão dando essas poucas visualizações. Mas daqui a algumas décadas, essas visualizações vão viralizar. E muito. Porque Deus sabe o que faz. Nós poderíamos dar a direção de não propagarem esses vídeos. Desses vídeos ficarem sendo mostrados somente neste canal Casa Plataforma de Oração. Nós já fizemos isso antes, nós demos essa direção antes de certos vídeos não serem propagados em outros canais, principalmente cortes, porque um corte mal feito pode trazer um significado distorcido do que foi trazido. Por isso que a gente diz para quem for propagar, o ideal é que coloque o vídeo inteiro, para que não ocorra esse equívoco, porque a gente sabe que tem muita gente com boas intenções, que quer fazer a obra do Cristo. E esses que estão propagando esses vídeos nos seus canais estão servindo a Deus. Estão servindo a Deus. Até mesmo aqueles que estão atacando, cortando partes dos vídeos, distorcendo tudo que foi dito para atacar o rapaz, também estão servindo a Deus, porque Deus usa o mal para fazer o bem. Todo o mal é sempre convertido em bem. Não há equívoco na obra de Deus. Porque aqueles que estão atacando, os que estão assistindo, não todos, mas muitos deles, vão querer ver o conteúdo inteiro da mensagem e vão vir aqui no canal para assistir. E aí eles vão ter o conhecimento do conteúdo. Ou seja, está dando certo. Por isso que o Pedro está tranquilo. O Pedro está tranquilo. No início, ele se abalou um pouco, porque o espírito dele não compreende essa violência. O espírito dele não compreende essa agressividade. O espírito dele não compreende esse ódio. O espírito dele não compreende essa inveja. O espírito dele não compreende essas coisas ruins, porque o espírito dele já atingiu o amor puro. Apesar de estar no encarnado e no esquecimento, e errar, ter cometido alguns equívocos durante a encarnação, o que é completamente normal, ou vocês acham que Jesus não cometeu equívocos? Vocês acham mesmo que ele era perfeito enquanto estava encarnado aqui? Que ele não cometeu equívocos? Ele cometeu. Ele estava no esquecimento como todos vocês. Ele, quando encarnou, ele não trouxe todas as lembranças do plano espiritual, não, gente. Ele não trouxe todas as lembranças das regiões celestiais que ele veio, não, gente. Ele mergulhou num corpo físico denso. Ele estava no esquecimento. É claro que um espírito da magnitude dele, de evolução, sente. Ele sente. Ele sente que ele não é daqui. Ele olha para o céu, para o universo, e ele tem uma expansão de consciência. Isso já vem nele, vem muita coisa nele, isso é verdade. Uma visão. Por isso que ele tinha certeza de quem ele era. Ele falava, não era porque espíritos estavam colocando na cabeça dele e soprando no ouvido dele, não. Ele falava porque ele sentia, porque a ligação dele com Deus era estrondosa. E isso ele já trouxe do plano espiritual. Ele não adquiriu aqui, ele já trouxe. Ele já veio pronto. Ele já veio pronto. Ele já trouxe. Então ele sentia. E ele falava, eu sou esse mesmo e pronto. Doa quem doer. E ele repetia toda hora quem ele era. E isso não é vaidade, nem arrogância, nem prepotência. É verdade, é o que é. Doa quem doer. Vocês acham que ele não tinha que passar escondido em determinados lugares? Porque se ele passasse em determinados lugares, determinadas vielas, determinados povoados, determinadas aldeias, ele era atacado. Não era só em palavras, não. O povo naquela época era mais primitivo. Tacavam coisas nele, pedras, tomates. Poderiam até agredi-lo fisicamente, socos, pontapés. Tinha que passar escondido. Tinha que passar escondido. E muitos desses estão encarnados hoje, tentando aprender e colocar em prática o que ele ensinou. Falando dele. Dizendo que é soldado dele. Dizendo que é seguidor dele. Dizendo que segue os ensinamentos dele. Lá atrás, jogou tomate nele. Deu pontapé nele. Cuspiu na cara dele. Porque achou que ele era um maluco. Esquizofrênico. Eles não falavam essa palavra esquizofrênico porque essa palavra naquela época não existia. Eles falavam outras palavras. Louco, filho de Beelzebu, filho do diabo, filho do demônio, enviado do mal, enviado do diabo. Era desse jeito. Só que ele sabia que ele estava numa ilusão. Ele sabia que ele estava numa Matrix. E que estavam todos no esquecimento. E que aqueles espíritos, em sua grande maioria, eram trevosos encarnados. Sim, gente, trevosos encarnados. Para ser trevoso encarnado, não precisa ser ladrão, não precisa ser assassino, não precisa ser político corrupto. Basta ser orgulhoso, ou arrogante, ou prepotente, ou o ego ser extremamente inflado, sede de domínio, sede de poder, o egoísmo. Isso é treva. Isso é ser das trevas. Isso é ser das trevas. O Pedro chegou para Sabrina e disse: você tem ideia do nível evolutivo da humanidade que habita este planeta Terra? O nível evolutivo baixo? O quanto é baixo? Ela disse: eu tenho. É muito baixo. Ele: não, você não tem, não. Você não tem ideia, não. Ela falou: eu tenho sim. Não tem, não. O Pedro disse: não tem. E eu digo que ela tem. mas ela tem até aqui. O Pedro tem até aqui. Então ela não tem ideia do nível evolutivo da humanidade daqui, na visão do Pedro. Assim como a humanidade daqui não tem ideia do seu nível evolutivo. Não tem nem ideia. E isso é uma misericórdia muito grande de Deus. Muito grande. É uma misericórdia tanto. Porque se tivessem ideia do seu nível evolutivo e dos crimes que já cometeram em outras reencarnações e os crimes que cometeram nessa, se tivessem ideia da gravidade dos crimes que cometeram nessa, sim, que crimes? Eu nunca matei ninguém. Eu nunca roubei ninguém. Eu nunca cometi crime nenhum. Será que não? Você sentiu raiva quantas vezes das pessoas? Você sentiu inveja quantas vezes? Você sentiu arrogância e orgulho quantas vezes? São crimes gravíssimos, hediondos, perante Deus. Mas aqui, não, né? Está normal. É simples. Isso não é nada. Crime é matar. Crime é roubar. Isso que é crime. Está vendo o tamanho da arrogância? Não tem ideia do tamanho do crime que é odiar alguém. Não tem ideia do dano que isso causa. Mas não tem ideia que se a gente não colocasse um campo em volta do Pedro, ele já estava desencarnado. Já estava desencarnado há muito tempo. Por quê? Porque não suportam ouvir as verdades sobre si. Como foi há 2000 anos atrás. Não ouviram, não aguentaram ouvir as verdades sobre si. Mataram o cara. Não aguentam. Quando a gente diz que vai esmagar e destruir o seu ego, nós não vamos retirar o seu ego. Nós vamos ajudá-lo a controlá-lo. Usá-lo da forma certa. É isso. Porque o seu ego não vai sair. O ego do Pedro é gigantesco. É gigantesco. Só que ele está usando o ego dele para o bem. O ego de Jesus era estrondoso, muito maior do que o do Pedro. E ainda é. Só que ele usa o ego dele todo para o bem, para servir a Deus. Ele usa da forma certa. O ego. Ou vocês acham que se ele não tivesse o ego grande, forte, vocês acham que ele estaria aqui, de frente para essa câmera, nessa atitude extremamente corajosa, num ambiente completamente hostil, para trazer luz para vocês? Tem que ter muita coragem, gente. Tem que ter muita coragem. Porque esse ambiente aqui, desse planeta, é extremamente hostil. Hostil. Pelo amor de Deus, andem na rua e vejam. Olhem para vocês mesmos com relação ao que vocês sentem. É hostil. É violento. É agressivo. É extremamente agressivo e violento. Onde você, hoje em dia, tem que pensar duas vezes. De que se você for fechado no trânsito e você estiver em cima de uma motocicleta, se você for fechado, você tem que pensar duas vezes se você vai levantar o braço assim para reclamar. Porque você pode tomar um tiro. Eu estou falando isso porque um amigo dele já tomou um tiro assim. Só porque levantou o braço e reclamou. O cara puxou uma pistola e deu um tiro de dentro do carro, quebrou o vidro dele e atingiu a barriga do rapaz. A sorte que não aconteceu nada, porque o rapaz era gordinho, estava sentado, a barriga se projetou mais para frente e o projétil, a bala, atingiu na lateral, passou pela gordura, só furou a gordura. Não atingiu o abdômen, nem órgão nenhum. Ela passou e foi embora. E foi para o médico, e o médico só costurou o buraco. E deu uns medicamentos para ele. E ele foi embora para casa. Se isso não é hostil, se isso não é bestial, então eu não sei mais onde nós estamos. Então, gente, você colocar a cara na internet, não é para falar besteira, não. Não é para trabalhar para os negativos, não. É para trabalhar para a luz. Aí é pior. é pior do que trabalhar para os negativos. Porque trabalhar para os negativos, está tranquilo. Vai receber alguns ataques? Vai. De outros negativos que pensam diferente. Mas não é a mesma coisa de um verdadeiro trabalhador da luz. Eu estou falando um verdadeiro, verdadeiro, que vem do plano espiritual da luz mesmo, já pronto, com luz de verdade. Não é, médium que é endividado, não. É espírito evoluído mesmo, com luz, que só a presença dele aqui, quando ele descer, vai causar um impacto no planeta inteiro, que vai chamar a atenção de todos os negativos, encarnados e desencarnados, vai chamar a atenção. Que ele, quando for criança, que ele brincar com os amiguinhos vão dar moca nele, vão bater nele sem motivo. Não vai convidar ele para a festinha deles. Por quê? Porque é um monte de negativozinho encarnado que sente a luz dele. Vai incomodar. O quê? A presença. Só a presença. Só que agora, as coisas ficaram mais fortes, porque não é só a presença. Agora, o cara começou a fazer o que foi planejado lá em cima. Ou seja, não é só a presença. Ele agora vai emanar para vocês toda a luz que está dentro dele. Toda ela. Aí complica as coisas. Aí complica, né? Porque muitos estão preparados para receber, estão com fome, estão famintos dessa luz. Por isso que vocês estão aqui. Vocês são os que estão preparados. Vocês são os que querem. Vocês são os que já sentiram e que já enxergaram. Por que sentiram? Porque vocês já estão ligados nele, no todo. Mas aqueles que não querem, aqueles que repelem a luz, vão responder com fúria. Vão responder com fúria, muita raiva, porque não querem ele aqui é intruso. Ele aqui, ele vai fazer algo que vai totalmente contra os planejamentos dos negativos, desencarnados e encarnados. Então hoje o véu vai cair de verdade, onde vai estremecer as trevas e vai estremecer todos os negativos encarnados, todos. E os negativos que estão acoplados nos negativos encarnados. Os negativos desencarnados que estão acoplados nos negativos encarnados por afinidade, sintonia. Encarnações preparadas pelos negativos. Quem está em sintonia com os negativos, que estão aqui, gente, ó, mas há muitos milênios, e muitos deles estão sem reencarnar há milênios também. Há 1.000 anos, 2.000 anos, tem espírito que está sem reencarnar há 3.000 anos. Retardando a reencarnação com a mente. Com a mente. Contra a energia magnética e telúrica que tem no centro da Terra, que empurra os espíritos desencarnados para um útero materno, porque isso é natureza, é lei da natureza, a reencarnação. Reencarnação é progresso, é lei de Deus, é lei da natureza, não tem como lutar contra isso. E isso não é religião. Se a sua religião não é contra isso, não tem problema, é religião, o nome já diz religião, ou seja, coisa limitada, coisa pequena, coisa que não traz a realidade da espiritualidade, coisa para criança. Aqui o alimento é sólido, aqui o alimento é real, é verdadeiro. Então existe uma energia magnética e telúrica no centro da Terra, que em determinado momento que você está na erraticidade, ou seja, desencarnado, você pode ficar um tempo, você vai ficar um tempo, mas vai chegar uma hora que você tem que progredir. Ah, você progride lá? Progride. Mas encarnado você progride muito mais. É lei da natureza. Tem que encarnar, tem que entrar no esquecimento para evoluir. Planejamento dele, do todo. Não discuta. Ele sabe o que faz. Então, essa energia magnética e telúrica, vai chegar um momento que ela vai começar a empurrar você para um útero materno. Para uma mulher que está grávida. Vai se ligar. Uns vai ser com 50 anos, outros vão ser com 100, Outros vão ser com 80. Depende do espírito. Esses espíritos conseguem retardar isso com a mente. Eles conseguem ficar longos tempos sem reencarnar porque eles ficam lutando com a mente constantemente. Eles vão fazendo as coisas dele, mas ao mesmo tempo ele está lutando contra a força telúrica. Ele está fazendo as coisas dele, tá fazendo, conversando, batendo papo, trabalhando para o mal. Mas ao mesmo tempo ele está lutando contra a força constante. Ele nem dorme. Porque se ele dormir, como é que ele vai lutar contra a força? Ele está lutando contra a força telúrica o tempo inteiro, porque ele não quer reencarnar, porque não é jogo para ele reencarnar. Porque ele vai esquecer tudo, e ele não quer esquecer tudo. E ele não quer abandonar o seu reino lá embaixo, o seu império, onde ele domina todas as outras consciências que estão lá, e dominam também muitos dos que estão aqui encarnados. Então ele não quer encarnar, não é jogo para ele. Ele vai perder muita coisa. Apesar de muitos, quando encarnam, conseguem continuar dominando lá embaixo. Mas isso é reduzido. Eles não querem reduzido, eles querem aumentar cada vez mais. Eles querem dominar todas as consciências do mundo. Não é jogo para eles. Então eles ficam retardando a reencarnação. Quando você desencarna, o seu espírito é atraído magneticamente para a dimensão a qual você sintoniza, a qual você vibra. Se você vibra no ódio, na raiva, na inveja, no orgulho, na arrogância, quando desencarnar, dependendo do nível dessa inveja, desse ódio, dessa arrogância, desse orgulho, o seu espírito vai ser atraído magneticamente para dimensões inferiores, dimensões de sofrimento e dor. Não tem jeito, isso é lei da física. Não é religião, é lei da física. Vamos crescer, gente. Vamos acordar, vamos acordar, vamos despertar. Está todo mundo dormindo, acorda. Acorda, sai da religião. Sai da religião, acorda. Já passou da hora de acordar? Vai ser atraído magneticamente para a dimensão a qual sintoniza. E a maioria vai lá para baixo. Uns vão para um embaixo mais tranquilo e outros vão para um embaixo mais pesado. Mas esse embaixo mais tranquilo não quer dizer que é bom e está tudo bem. É um mais tranquilo, mas é um inferno. Tá? É um inferno que faz daqui do plano físico um céu. Uma região celestial. Então, já imagina, né? E olha que aqui é ruim. Faz daqui uma região celestial. Ou tá achando que é brincadeira que isso não existe? Ah, não tô vendo, não existe. Vai nessa. Continua desse jeito. Continua ódio puro. Continua. Continua invejando. Continua orgulhoso, arrogante, egoísta, prepotente. Continua. Continua. Ah, tô com as contas pagas. Trato bem meus familiares, como se os seus familiares fossem a sua família, que na verdade sua família são todos. Todos. Todos são seus pais, suas mães e seus irmãos. Bota isso na cabeça de uma vez por todas. Aquele que tem o teu sangue não é melhor do que os outros. Você tem que sentir por aquele que tem o teu sangue a mesma coisa para os outros. Você não pode amar mais o seu pai, sua mãe e seu filho do que os outros. Você tem que amar todos iguais. Todos igual. Ou vocês acham que Deus ama mais Jesus, ama mais Miguel? Ama todos igual. Mesmo jeito que ele ama Jesus, é o mesmo jeito que ele ama vocês. Ou vocês acham que ele ama mais Jesus do que vocês? Ele ama todos igual, gente. É claro que ele fica feliz com Jesus. Feliz é modo de dizer, Deus não se entristece, tá? Deus não se entristece, isso não existe. Ah, Deus está triste, é modo de dizer. Deus está triste, é modo de dizer. Ele não fica triste. Porque nele só tem alegria, felicidade absurda, estrondosa, felicidade tão grande que se ele colocar 2% em vocês, vocês ficam loucos. Não aguentam. De tanta felicidade, tanta alegria. Então, todo mundo que sintonizar com os negativos, quando desencarnar, vai para lá. E lá, quem manda é o mais forte. O mais forte. E pode ter certeza, a maioria que está encarnada aqui não é mais forte que eles. Vai ser dominado, vai virar escravo. Vai virar escravo. Quando desencarnar e for para lá, ele vai te pegar. Ele e o exército dele. E ele não vai te pegar para ficar te torturando, não. Não, ele vai te pegar para te preparar. Para quê? Para a reencarnação. Para quê? Para você continuar fazendo mal. Ele vai te preparar para a reencarnação. Eles vão te colocar lá no reduto deles. Nós estamos trazendo para vocês toda a psicologia das trevas. Vocês acham que vão ficar felizes com ele? Ele é inimigo mortal do inferno. Se ele é inimigo mortal lá de baixo, todos os que estão aqui em cima em sintonia com eles, o que que acontece? Aqui em cima também. E são muitos. Vai preparar a tua reencarnação lá embaixo. Como? Tem universidades lá embaixo também. Faculdade, escola. Como aprender a hipnotizar? Vai fazer faculdade de aprender a hipnotizar. Faculdade de magnetismo. Vai aprender tudo de magnetismo. Faculdade de Umbanda. Faculdade de religião evangélica. Faculdade de político, para aprender a ser um político, um cientista político. Faculdade de cientista político. Faculdade para ser cantor. Ou vocês acham que você não pode nascer com um dom de cantar? Nem sempre a voz é tão bonita, mas você vai nascer com um dom de compor e outras coisas. Faculdade para aprender a ser cantor. Para chegar aqui e cantar para as trevas. Ensinar promiscuidade, ensinar os jovens a usar droga, ou não tem cantor aqui assim? Músicas sensuais, de promíscuas. Foram treinados lá embaixo, gente. E não adianta ter o bumbum bonito e grande, o cabelão. Não, gente. Isso é só um corpo. Foi treinado lá embaixo. A espiritualidade, durante a encarnação, a da luz, tenta desfazer o que foi tramado lá embaixo. Tenta botar numa religião evangélica para cantar lá. Tenta botar em alguma coisa boa. Mas não, as trevas continuam trabalhando contra a luz. E aí é a pessoa que escolhe, livre-arbítrio. Quem que ele vai seguir, o da luz ou as trevas? Ele escolhe seguir o das trevas. O da luz não pode fazer nada. Ele não pode forçar, livre-arbítrio. Então ele vai sair da religião evangélica, lá que cantava, e vai começar a cantar outro tipo de música qualquer. Não vou falar o ritmo da música, que vão dizer que é preconceito. Não é preconceito. São vários ritmos. Outro ritmo de música qualquer, incitando a promiscuidade. Incitando a usar drogas. Incitando a prostituição. Ou vocês acham que isso é da luz? A reencarnação foi preparada nas trevas. Quando encarnou, os da luz tentaram desfazer o que foi feito lá embaixo. Mas o espírito que está naquele corpo ali, aquela pessoa, ela quer servir às trevas. Ah, então a luz deixa. Então deixa. Ela quer livre-arbítrio. Faculdade para ser médico. Sim, médico das trevas. Cientista das trevas, encarnado. Quando os cientistas das trevas desencarnados são quem? São os médicos que, quando estavam encarnados, desencarnaram e foram lá para baixo e continuaram servindo as trevas. Muitos médicos que estão aqui encarnados, que só visam as questões intelectual, só visam a ganância, dinheiro. Tem muitos que estão inseridos em tramas. É fácil de identificar. Quem estiver ligado com a luz, identifica fácil. É fácil identificar. Médicos que são a favores do aborto. É das trevas. É do diabo. É do satanás. É do inferno. É de mago negro. Médico que diz que é a favor do aborto. Tá? E aí é famoso e aí influencia um monte de gente. E aí a mulher fala, não, doutor tal, famoso, que apareceu na emissora tal, disse que pode fazer aborto, que está tudo tranquilo, porque o feto é só um amontoado de células. Então está tranquilo, não tem espírito nenhum se ligando ali àquele feto, aquele embrião. Então está tranquilo. Está liberado o aborto. Então vou fazer o aborto de consciência tranquila, porque o médico disse. Aquele aborto que aquela moça vai fazer... O médico responde como se ele tivesse feito o aborto, porque ele influenciou a mulher a fazer o aborto. Mas é uma só que vai fazer com esse pensamento? Não, são milhares. Então ele responde por todos esses abortos. Então você imagina o tamanho dos débitos, dos crimes. Quantos séculos, quantos milênios demorará para ele poder quitar todos esses débitos? Quantos milênios, milhares de abortos nas costas dele, milhares de assassinatos? quantos milênios demorará para ele quitar isto? Quantas encarnações? Muitas. Quando chega lá em cima, sabe o que, que um arcanjo Miguel fala? Ó, você. Você está condenado a 400 mil anos de reencarnações naquele mundo primitivo. 400 mil anos. 400 mil no inferno, encarnando. Acontecendo um monte de coisa complicada, porque só vai acontecer coisa ruim. Porque foi o que ele pediu, foi o que ele chamou, foi o que ele fez. Ele atraiu aquilo para ele. Então, prestem atenção na importância dessas palestras que vai impedir você de passar por isso. Então, se não é da luz o que nós estamos fazendo, então não sei de onde é mais. Né? Não sei de onde é mais. Se não é da luz, não sabemos mais de onde vem. Existe as trevas e a luz? Existe um outro lado? Existe um terceiro? Que esse aqui é desconhecido? Não. Ou é luz, ou é treva. Ou é um, ou é outro. Ou serve um Deus, ou serve a outro. Não tem como servir a dois deuses. Ou serve a Deus, ou serve a Mamon. Hã? Então, prestem atenção. Nós estamos usando o magnetismo estrondoso dele para a luz, para o seu bem. Não é usando o magnetismo dele para as trevas, como muitos estão fazendo no YouTube, não. Usando o magnetismo forte para as trevas. Seu magnetismo é forte, você usa para as trevas, mas o dele é 10 mil vezes maior que o teu, e ele usa o dele para a luz. Então, o dele dissipa toda a tua treva. Porque a luz sempre vence. A luz sempre vence, sempre. É lei da física. Onde a luz entra, acabou a treva. Tudo se ilumina. Lei da física. Não, pode lutar contra a vontade. Pode cortar pedacinho de vídeo e colocar no seu canal. Pode dividir a tela, ficar do lado e sentando a marreta nele. Só está se afundando. Está trabalhando para as trevas. Você vai lá para baixo, ele vai te preparar, você vai estudar lá embaixo. E não estuda pouco não, hein? Os espíritos ficam lá com a cara no livro, horas e horas e horas estudando, perde tempo não. Quando vocês estão dormindo, eles estão estudando. Estão estudando. É o concurso público das trevas. O cara vira um especialista. O cara passa no concurso que for das trevas. Estuda mais de 10 horas por dia. Não vai passar. Ainda é instruído pelos professores, que são bons professores, professores inteligentes. Ah, eles têm conhecimento. Professores magos negros. Professores duques do inferno. É, duques. E outros. Eles dão aula. Ensina como você ser ruim. Como você ser mal. Como eles. Como você ser um instrumento do mal, das trevas, para atrasar o progresso da humanidade. Preparou? Não é só estudo. Tem a outra parte. Vamos dar um intervalo no estudo para descansar um pouco a mente. Vem cá para o laboratório tal. Aí lá, deita aqui. Deita. O espírito está lá deitado. Aí os técnicos do astral inferior começam a trabalhar no seu perispírito. Como? Bota um monte de coisa. Hipnotiza. Hipnotiza. Passa por sessão de hipnose todo dia. Hipnose. Tipo, faz isso, você vai fazer isso, tudo coisa ruim. Faz isso. Você vai cantar assim. Você vai atacar o outro irmão de fé desse jeito aqui, ó. Você vai falar isso, ó. É isso aqui que você vai falar, você vai usar isso, você vai distorcer aquilo que ele disse e vai falar isso. Você vai ser o político que vai roubar assim, ó. É assim que você vai fazer, assim. Direto, hipnotizando. E vamos agora lacrar o corpo mental inferior dele, né? Aí vão lacrar o corpo mental inferior dele de uma forma bem trancada, que não é qualquer espírito da luz que consegue tirar aquilo. Por quê? Para quando ele encarnar, os espíritos da luz não terem acesso ao corpo mental inferior dele. E não conseguirem pegar o corpo mental inferior dele também. Mas a luz sempre vence, né? Então tem especialistas, técnicos do astral superior, que vai tirar esse lacre e vai pegar o corpo mental inferior daquele encarnado, quando ele estiver encarnado, do mal, vai pegar o corpo mental inferior dele antes dele desencarnar, porque os da luz têm que se apossar do corpo mental inferior daquele encarnado antes dele desencarnar. Por quê? Porque se ele desencarnar sem os da luz pegar o corpo mental inferior dele, se ele desencarnar, ele desce de novo e o corpo mental inferior vai junto. E aí prepara a reencarnação dele de novo, para ele fazer o mal. Então, os da luz têm que pegar o corpo mental inferior dele antes dele desencarnar. Que aí leva, quando ele desencarnar, ele vai ser atraído. Aí vai para lá, para um hospital, porque não tem vibração para ir para uma dimensão de luz, né? Ele vai para um hospital, às vezes no umbral mesmo. E lá preparam ele para quê, os da luz? Aqueles que tiverem uma última chance são preparados pelos da luz para fazer diferente, uma nova chance que Deus deu. Outros não têm mais. Aí vão preparar ele para o exílio planetário, para encarnar num planeta primitivo, pior do que esse aqui, o qual ele sintoniza. É para isso. Isso está sendo feito, sabe com quem? Com um monte de político, com um monte de artista, com um monte de cientista encarnado, médico. Isso está sendo feito com um monte de religiosos, religiosos de todas as religiões, pastores, evangélicos, padres e, principalmente, dirigentes espíritas, pais de santo, que não tem nada de pai de santo e mãe de santo, principalmente magnetizadores das trevas encarnados e apômetras encarnados, servidores das trevas que falam de Jesus, que são soldados do Cristo, mas são servidores das trevas, que lutam contra a obra de Deus. Por que você acha que eles estão furiosos? Por que não ataca os outros? Por que ataca só esse aqui? Por que não ataca os outros canais? Tem outras pessoas canalizando hoje. Canalizando Miguel, canalizando Sananda, Maitreya. Por que só aqui? Primeiro, o que é falado aqui? Está igual lá? Aqui, lá, pisa na ferida, igual aqui? Lá, mostra quem você é, igual aqui mostra? Porque lá também mostra quem você é, mas não na mesma intensidade que aqui mostra. Que aqui mostra de verdade mesmo quem você é. E aí você não suporta ver as verdades sobre você? E tem outra coisa também. É falado através de quem? Quem é o espírito que habita o corpo dele? Não precisa estar aqui. À distância, só ali assistindo. Gente, os que estão assistindo, não são todos, tá? Não são todos. São alguns, muitos. Não são todos. Então não peguem tudo para vocês, porque não é para todos, tá? Mas é para muitos. Tem coisas que não é para todos. Tem coisas que é para todos. Mas o que não é para você, você pega também, porque é aprendizado. Então é um para todos, ao mesmo tempo não é para todos, mas é para todos. É porque eu estou falando de alguns aí, tá? Que não é um, dois, três, não. É uma quantidadezinha grande. Tá? Hoje eu estou falando mais com essa quantidade, né? Mas pega para você também, porque lá atrás, você que hoje está legal, você já foi assim. Então é sempre bom reforçar, né? É sempre bom repisar a matéria, né? É sempre bom revisar, né? Sempre bom revisar, né? Para reforçar, para quando lembra lá de trás, e você lembra do que você não quer ser mais, tá? Do que você não quer ser mais. Preparou a encarnação. Quando reencarnar, vai trabalhar para as trevas. Vai trabalhar para as trevas. Só o artista? Só o médico? Só o cientista? Não. Você pode trabalhar para as trevas em casa, sem aparecer na internet, sem comentar nada, sem se expor. Sabe como é que você pode trabalhar para as trevas? Pensando e sentindo. Pensando e sentindo. Exemplo. Vamos mergulhar profundo, porque muitos não entendem, né? O que é falado aqui? Porque a espiritualidade vai te trazer aqui. Vai. Vai. A luz é mais forte que as trevas. Pode estar todo preparado pelas trevas. Os da luz vão te trazer aqui nesse vídeo. Vai. Vai trazer. Certinho. O que foi falado aqui? É falado alguma coisa aqui. Que você sente raiva automático. Quando você sente raiva automático, é porque tocou na tua ferida. É porque está falando de algo que você tem que mudar. E você não quer. Por isso que você ficou com raiva. Porque o teu espírito não quer. Ele quer continuar daquele jeito. Aí você fica com raiva. De quem? Do espírito que está canalizado com ele? Não. Você não está vendo. Muitas das vezes nem acredita. E isso nem importa. A gente não está nem aí para isso. Porque a gente está mais preocupado com o teor da mensagem. Não o espírito que está canalizado ou não. Quem está, quem não está. Se não está. Está saindo. Isso aqui que está saindo é muito mais importante do que o espírito que está canalizado. Aí você sente raiva com o que foi falado. Você entra em fúria. A raiva vem para quem? Para ele. Quando você fica com ódio dele, sai algo. Você pensa nele, porque você está vendo ele. Sai algo de dentro de você. A energia de ódio. Vai para quem? Vai para ele. Você está servindo as trevas. Você está servindo as trevas e fazendo magia negra. Que essa energia, uma cota dela, vai voltar para você. É inevitável. Vai voltar. Você grava vídeo no seu canal atacando ele, chamando ele de mistificador, charlatão e tudo mais. Quando você está falando isso, você não está só falando. Você está sentindo um ódio tremendo nele. Que às vezes você até balança a cabeça assim, quando ele, você vê um vídeo dele incorporado, você balança a cabeça assim, joga ela lá embaixo, volta, e quando você sobe a cabeça, aquela cara de raiva. O que você está fazendo? Você está mandando, principalmente se for um mago negro encarnado, que aí tem mais força mental, mais conhecimento, na hipnose, no magnetismo. Aí manda com mais força, é muito mais potente. Mas na mesma proporção que vai, volta. Fez magia negra, manda. Mas já está acostumado, né? Já são tantos milênios fazendo magia negra, né? Está nem aí. Está nem aí. Né? Já está acostumado. Faz o mal, o mago negro, ele faz o mal, ele sabe que está fazendo mal. Ele sabe, ele conhece a lei de ação e reação, mas ele quer continuar fazendo mal. Só que chega uma hora que o sofrimento começa a ser tão grande, porque ele vai aumentando. Quanto mais mal vai fazendo, o sofrimento vai aumentando. Chega uma hora que ele vai falar, desisto, não aguento mais isso. Porque o mal, chega uma hora que cansa. Pode durar milênios. Chega uma hora que cansa, porque o amor sempre vence. Sempre vence. Ele está falando dessa forma, gente, porque eu estou canalizado com ele, mas existe uma vibração, não é espírito. Tá? Tem eu, o espírito, canalizado com ele, que é hoje que está canalizado com ele. A Kenaton também está aqui, tá? É, secundariamente. Tá? Isto é canalização. E tem uma vibração cósmica. Uma vibração. Não é espírito, não. É uma vibração. É vibração do orixá Exu. Então, meu amigo, vai sair desse jeito. Porque ele sintoniza com a vibração orixá Exu. E ele também vibra com o polo positivo, que é o orixá. Porque ele não vibra só nas sete linhas, porque não existem só sete linhas. Existem muitas outras linhas que não foram trazidas. Ou vocês acham que aqui tem todo o conhecimento do universo? Então aqui nós vamos externar o seu espírito, nós vamos fazer a sua máscara cair, nós vamos fazer o véu cair, nós vamos externar para você mesmo, não é para todo mundo não, é para você mesmo, o seu orgulho, o seu ódio, a sua raiva, a sua inveja. Sim, porque nós sabemos que muitos estão com inveja dele, da luz dele, da inteligência dele, do magnetismo dele, do poder que ele tem de arrebatar multidões, do amor dele. É porque ele está aqui por amor, que não precisava estar aqui, não, porque não é daqui. Ih, está bem longe, distante. Nós vamos externar a sua prepotência. Nós vamos externar e mostrar para você o tamanho da sua arrogância. Nós vamos mostrar para você o tamanho do seu egoísmo. Nós vamos mostrar para você o quanto você é ruim. Porque você não se conhece. Ou se conhece, mas não quer que fale de você. E eu não estou falando para os que estão aqui, não. Estou falando para espíritos certinhos. E o espírito que eu estou falando é encarnado. E todos os negativos que estão acoplados nesses encarnados, por sintonia. Porque quem fica só com ódio não é o encarnado. O negativo que está acoplado nas costas dele também fica. Como esse processo de simbiose é muito forte, o negativo encarnado que está com raiva fica com mais raiva ainda, porque o negativo que está desencarnado acoplado nele também sente raiva. Então potencializa. O negativo desencarnado potencializa a raiva do negativo encarnado e o negativo encarnado potencializa a raiva do negativo desencarnado. Quem obsedia quem? Quem obsedia quem? E isso é para o bem de todos. Não há implicância. Não é nada disso. Sabe por quê? Hoje foi desfeito. Foram desfeitos. Por isso que hoje o Lorde da Morte veio. Foram desfeitos inúmeros redutos das trevas comandados por magos negros e duques do inferno. Especialistas em dominar consciências que estão em sintonia com eles, ou seja, muitos. E essas consciências são encarnadas e desencarnadas. E essas bases do inferno lá embaixo, elas estavam com tanta raiva deste trabalho aqui, mas por que tanta raiva? São só vídeos no YouTube, o trabalho é pequenininho, são só 20 mil, 30 mil visualizações. Eu disse que todas as palestras aqui vão lá para baixo, para o astral inferior e para o superior também, porque tem um monte de gente em faculdades e escolas nas colônias que estão assistindo. E eu disse que no futuro vai viralizar e muita gente mais vai assistir. Então incomoda bastante, né? Mas não é só isso, né? É por causa do que tudo que está programado para o futuro, que os negativos sabem, porque já foi avisado para eles lá embaixo. Já foi avisado, eles sabem. Ninguém está escondendo deles, não. Eles sabem o que está programado para o futuro. Então, dependendo do tamanho do que está programado para o futuro, que é muito grande, então o que eles pensaram? Vamos dedicar os nossos laboratórios, as nossas bases, só contra aquela obra, só contra aquele trabalho. Só que o intuito não é só acabar com o trabalho. Existe uma técnica que pode ser feita sem acabar com o trabalho. Sabe por quê? Porque eles não conseguem acabar com a casa, com o trabalho espiritual. Existe uma outra técnica muito mais eficiente. Qual é? A técnica muito mais eficiente é tentar incitar no trabalho, entre os trabalhadores, brigas, disputas, fofocas entre eles, discórdias e escândalos. Escândalos. Tem gente que está em casa torcendo contra, que são negativos encarnados, pensando assim: Pedro é jovem, ele não vai aguentar. Ele não vai aguentar. Ele vai cair. Ele é um novo João de Deus. Vai acontecer a mesma coisa, o mesmo escândalo. Ele vai cair. Ele não vai aguentar. Ele vai fazer. Já, já vai começar a estourar por aí um monte de mulher dizendo que ele deu em cima. Sabe o que é o nome disso? Quando você faz isso em casa? É magia. Você está fazendo magia. Você está pensando nele, você está criando isso, você cria. Mas não é só isso. Quando você pensa nisso e você torce para que isso aconteça, você está fazendo um chamado. Um chamado. para espíritos das trevas que querem que isso aconteça. Quando você faz esse chamado, quando você dormir, ele vai te desdobrar para você não ficar só pensando e torcendo, para você fazer outras coisas. Para você ser um instrumento mais eficiente. Está entendendo? Ele vai te desdobrar. Você está em sintonia com eles. Você está torcendo contra uma obra do Cristo? Ah, mas eu não acredito que é do Cristo. É do diabo. Que nem fizeram com o Cristo lá atrás. Disseram que ele era do diabo. Disseram que ele era do diabo. Mesma coisa, mudou nada. Todo mundo que é atemporal está muito à frente daquela humanidade, de uma humanidade primitiva. Não é uma humanidade evoluída, não. Porque uma humanidade evoluída, quando recebe alguém atemporal, recebe com amor e com carinho, porque quer. Eu quero, traz o conhecimento que eu quero. Porque está aberto ao novo, sempre. Agora, humanidades primitivas diz assim, eu estou aberto para o novo, eu estou aberto ao progresso. Quando vem o novo, não aceito. Ou então assim, eu aceito, mas tem que vir através desse fulano aqui. Ele não. Igual Jesus. O carpinteiro, não. Tem que vir através de um imperador. Tinha que vir através de Herodes. Jesus não, porque ele é um perrapado. A gente está fazendo o mesmo planejamento aqui, igualzinho. E está acontecendo tudo de novo igual. Para mostrar para vocês quem vocês são e quem vocês continuam sendo. Ou seja, igualzinho foi lá atrás. Porque muitos de vocês estavam reencarnados lá. E fizeram isso. Tacaram tomate nele. Agora estão reencarnados aqui. E agora dizem que amam ele. Que o amam. Que o amam. É, tem que falar certo. Está cheio de professores de português na internet. Que o amam. Que o amam. Mas agora estão atacando o fractal dele. O filho, o primogênito. O primeiro fractal que ele criou. Que também é um Cristo. Vocês acham que existe só um Cristo? Existem muitos. Cada um no seu nível evolutivo. Tá olhando bem para as mãos dele? Olha para as mãos dele. Olha para a testa dele. Estão vendo a testa dele? E as mãos? Tá tudo normal, né? Aos seus olhos físicos. Lembrem bem disso que eu estou falando agora. Lembrem bem disso. Está tudo normal para os seus olhos físicos, né? Mas no astral, já tem coisa aqui. Lembrem bem do que eu disse. Eu só vou falar até aqui isso. A espiritualidade sabe como chamar a atenção de vocês? Sabe. Sabe. Humanidade incrédula. Até quando terei que suportá-los? Até quando estarei entre vós? Humanidade incrédula e rebelde. E ódio puro. Invejosa. E aí se torna instrumento dos negativos de todas as formas. Tá? De todas as formas. Deus ama todos, não ama? Igual. Não existe ódio nele. Deus julga? Deus inveja? Deus é prepotente, arrogante? Tá. Tá bom. Quando você escreve algo para alguém, quando você está com raiva de alguém, você está com muita raiva, ou você vai dizer assim, não, eu não estou com raiva, eu só não aceito, eu só não acredito, mas você julga. Gente, quando você julga alguém, sabia que tem raiva ali? Ou vocês não sabiam disso? Junto com julgamento, vem raiva, vem ódio. Em proporções diferentes, dependendo de quem está julgando. No julgamento está embutido o ódio, tá? Está embutido. Então, quando você julgar, o ódio vai junto, porque julgamento não é de Deus. E quando você julga, tem raiva, tem ódio. Você está pensando na pessoa que você vai julgar. Você escreve. Você escreve. Com raiva, julgando. Tá. A pessoa vai ler aquilo. Quando ela lê aquilo, ela vai gostar? Não. Como é que essa pessoa vai ficar dependendo de quem é a pessoa? Dependendo de quem é a pessoa, ela pode até entrar num processo depressivo, um processo de tristeza. Você deixou uma pessoa triste, deixou uma pessoa chateada. Você fica feliz em deixar uma pessoa chateada? É bom isso, deixar alguém chateado com você? É bom deixar alguém, sei lá, com raiva de você? Porque você pode ficar com raiva, a pessoa pode ficar com raiva também, ela manda de volta. Ela fica com raiva de você, porque você escreveu para ela, ela fica com raiva de você. Dependendo da pessoa. Ou ela fica só triste, chateada. Você humilhou, julgou e humilhou. Xingou. Xingou de tudo quanto é nome. Xingar não é só palavrão, não, tá? Existem outras coisas que são consideradas xingamento. Tá? Ou você escarnece. Escreveu. A pessoa vai ler. Agora se coloca no lugar da pessoa que você julgou. Da pessoa que você escarneceu. Da pessoa que você escreveu aquilo. Se coloca no lugar dela, como se você fosse ela. Se você ia gostar daquilo, de ler aquilo. Jesus ensinou isso há 2000 anos atrás. Por que continuam fazendo a mesma coisa hoje? Mas não são seguidores de Jesus? Não estão vendo um vídeo espiritual? Num canal espiritual? Está buscando coisa espiritual. Se está buscando coisa espiritual, quer melhorar. Pelo menos tem uma certa intenção de melhorar. Então, por que quando entra num canal espiritual, age de uma forma diferente da qual Jesus ensinou? Se está buscando o espiritual, mas age diferente da forma que ele ensinou? Não estou entendendo mais nada. Vocês não têm ideia do que faz vocês ser instrumento dos negativos. Eu disse, não é só roubo, não é só assalto, não é só usar drogas, não é só traficar drogas, não é só ser político corrupto. Não. Existem muitas coisas que tornam você um instrumento dos negativos e você nem percebe. Porque está tão normal, está tão comum, que não parece mais que é ruim. Não parece mais que é ruim. E mesmo que a gente fale aqui, como é a vida num planeta totalmente, onde habita uma humanidade totalmente evoluída, amorosa de verdade, vocês chamam de utopia, mas falam da pluralidade dos mundos. Mas vocês interpretam na cabeça de vocês que todos os outros mundos do universo habitam humanidades igual às da Terra. Cadê a expansão de consciência de vocês? Vocês acham que é tudo igual? Não é, não. É diferente. Tem outros bem parecidos, sim. Tem planeta que é igualzinho à Terra, é muito parecido, muda uma coisinha ou outra. Isso já foi mostrado pela NASA, que eles já viram planetas, já identificaram planetas muito parecidos com o planeta Terra. Tem, existe. O planeta é parecido, mas e a humanidade que está lá? É igual? Nem sempre. Pode ser muito parecido. Tem humanidade que, se você soltar aqui no meio de vocês, vocês não vão identificar que é de outro planeta, que é muito parecido com vocês. Muda uma coisinha ou outra que nem chama atenção. E outros é bem parecido, o mesmo rosto, mas a orelha é mais pontuda. Aí vocês iam perceber, né? Aquela orelha pontuda assim. Né? Outros têm um queixo mais comprido, ou a cabeça um pouco maior, e o rosto menor. Mas outros são muito parecidos. E outros são muito diferentes. Então, se vocês verem o comportamento de uma humanidade evoluída, de uma humanidade amorosa, vocês vão ficar com vergonha do comportamento de vocês. Até a forma deles falarem, gente, parece melodia, parece que eles estão cantando, parece um anjo cantando. Vocês já ouviram um anjo cantando? Não, não ouviram, né? O Pedro já ouviu. Um anjo cantando. Pega o melhor cantor de vocês aqui da Terra, a voz mais linda de todas. Não chega nem perto. Não chega nem perto de um cantor celestial. Não chega nem perto. E esses caras evoluídos, quando falam, só eles falarem já é melodia. Porque eles não só falam, eles falam e emanam algo. Emanam o quê? Amor puro. Assim é do lugar de onde ele vem. Aí pega o espírito dele e joga aqui. Onde o que é falado também é emanado algo aqui. Só que é o oposto do que é emanado lá de onde ele veio. Vocês acham que ele está acostumado quando ele receber? Ele estava em casa ontem, deitado na cama, logo depois que voltou da academia com a Sabrina. E quando ele estava deitado na cama, ele sentiu uma agonia, um desespero, que ele falou, peraí, esse desespero não é meu. Essa agonia não é minha, como se estivesse acontecendo um negócio horrível. Nossa, uma coisa horrível, aquela sensação horrível. Que é isso que eu estou sentindo? Eu só sinto amor, eu só penso em Deus e em Jesus. Estou ligado a Atom direto. Por que, que eu estou sentindo isso? Aí ele falou para Sabrina o que ele estava sentindo. De repente, ele sentiu uma onda de energia vir em cima dele, de amor puro, que deu vontade dele de chorar. De tanto amor. Amor puro. Da onde que veio este amor? Primeiro vamos falar da agonia. Parece que está acontecendo uma coisa horrível. Sabe o que era? Emanações psíquicas de encarnados que estão lutando contra mentalmente, torcendo para ele ser o próximo João de Deus. E os que ficaram com raiva de se conhecerem, de saberem quem são. Porque ele foi o porta-voz do pai para mostrar para você quem você é. Aí ele sentiu isso. Mas não foi um só. Imagina, hein? 30 mil visualizações. 30 mil. E às vezes uma visualização não é uma só. Tem três vendo junto. Quatro. Aí tem uns que falam assim, não, eu não senti não. Da boca para fora. Sentiu. Não são todos, não, tá? Não são todos. Tira os que já estavam esperando isso, os que já passaram dessa fase, né? Tira esses. Mas os que sobraram, que sentiram, é um número grande, tá? Até porque a maioria que está aqui na Terra é o quê? Está em sintonia com quem? A maioria. Tá. Porque até os que estão buscando a luz acham que estão na luz, mas estão vibrando com as trevas, tá? É ego puro. Fala de Miguel, de Jesus, mas é ego puro. Aí ele sentiu um amor gigantesco. O que foi aquilo? Foram duas coisas, mas não foi só isso. A Sabrina orou na hora porque já entendeu o que estava acontecendo. Quando ele disse o que estava sentindo, ela já entendeu. Aí ela orou. Ajudou. Quando ela orou, ela fez uma comunicação, porque a oração é uma evocação. Ela orou com amor. Se ela orou com amor, foi para onde a oração? Para cima. Mas ali não tinha ninguém acompanhando ele? Tinha. Os que estavam acompanhando também oraram. Também mandaram. Os que estavam do lado dele, alguns eram espíritos evoluídos, outros eram espíritos pouco evoluídos, que estão tendo a oportunidade de estar do lado dele para trabalhar como guardiões. É a oportunidade que Deus dá para espíritos endividados que se arrependeram e querem trabalhar para a luz. E tinha outros evoluídos, bastante evoluídos, do lado dele. Só que a emanação que, negativa que foi mandada foi tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que espíritos angélicos tiveram que descer e emanar esse amor, essa energia de amor para ele, e dissipou toda a treva que estavam mandando. Espíritos angélicos, da dimensão dele, de origem. Tem gente que vai falar assim, nossa, toca o trabalho, não reclama não. Os ataques sempre vão existir. Chico Xavier não reclamava de ataques e era atacado direto. Eu vou explicar. Espera. Toca o trabalho. Faz a obra. Deixa para lá. Gente, não é reclamação. O que eu estou falando aqui faz parte do trabalho que mostra quem as pessoas são. As máscaras não têm que cair. As pessoas não têm que se conhecer. Então, contando tudo isso para vocês, eu estou mostrando para essas pessoas quem elas são. E o nível, né, do estrago do que elas fazem, que elas acham que não faz estrago nenhum. Na verdade, estrago não fez, porque não aconteceu nada com ele. Está aqui, ó. O estrago que eu estou falando é com relação a você mesmo. O estrago é para você. Porque o que você vai mandar à volta? Você que está se estragando. Fazer isso contra ele é fazer contra você mesmo. Será que dá para entender isso? Que fazer isso contra ele é fazer contra você mesmo? Porque ele é seu irmão. Ele veio da mesma fonte que você. Você estando nas trevas ou não, veio todo mundo da mesma fonte. Você que escolheu está nas trevas. Mas Deus está querendo te trazer de volta. Ele não é teu inimigo, não. Ele está sendo instrumento do Pai para te trazer de volta. Que o Pai está querendo você de volta. Só que tu está escolhendo ficar na escuridão. Como? Sentindo ódio dele? Ficando com raiva de saber quem você é? Raiva por quê? Isso é o que você é. Tá com raiva por quê? Ou você acha que você é um anjo? Foi avisado há um tempo atrás. Eu vou repetir isso. Que quando ele chegasse, as coisas seriam faladas de uma forma mais forte. Porque lá atrás, há uns 10, 15 anos atrás, foi falado de uma forma forte. Mas só podia ir até uma certa intensidade. Tá? Porque tem que chegar devagar. Tá? Não pode, tem momentos que não pode chegar enfiando o pé na porta. Porque senão o trabalho não é feito. Então, a gente se segurava. Falava de uma forma forte, mas não tão forte. Foi uma preparação para agora. Para poder falar da forma que nós queríamos falar lá atrás, mas não podia. Então agora a gente fala mais forte. Porque lá atrás, o trabalho já era esse. De quebrar ego, de ajudar você a evoluir e tudo mais. Só que a humanidade teve muitos efeitos. Ainda tem. Mas o sono é tão profundo, que às vezes tem que ir mais forte, porque nem jogando um balde de água fria, acorda. Nem jogando um balde de água gelada, acorda. É necessário que se entenda que o mal existe. E ele está implantado aqui na Terra com grande força. Aqui não é um planeta ditoso. E o planeta, o espírito que habita este planeta, que o planeta é o corpo, ele não aguenta mais, tá? Ele não aguenta mais. Ele vai cuspir. Ele já está cuspindo. Tá? Lembra do filme Os Vingadores? Lembra? Que o cara que é o Hulk, inteligente, o cientista, ele falou assim: eu não aguento mais essa maldição de me transformar no Hulk. Então eu não aguentava mais. Então eu peguei uma arma, eu coloquei no céu da boca, eu dei um tiro. E aí ele se manifestou, se transformou e cuspiu a bala. Eu não consigo me matar. Assim está o planeta Terra. Ele está cuspindo. Porque ele não vai morrer. Não vão matar o planeta. Ele não vai deixar. Ele vai cuspir tudo. Aqueles que estão tentando matar ele. Matar o planeta. Hoje o Pedro estava na academia. Aí o colega dele que estava malhando falou assim: nossa, eu estou ficando mais em casa porque a rua está muito violenta. Eu nunca vi tanta agressividade. A gente falou que vai piorar para depois melhorar. Porque as pessoas vão mostrar agora quem elas são. Tá? Porque o diabo está solto. Tá? Está na Bíblia. Vamos soltar eles por um tempo e depois a gente pega todo mundo. Está solto. Tá? Está solto. Aí todo mundo que sintoniza com ele vai ficar mais violento, mais agressivo, porque eles estão soltos. Eles estão intuindo todo mundo, estão acoplando todo mundo que tem afinidade. Então agora é a hora de vocês mostrarem que vocês verdadeiramente estão na luz, porque a diabrada está toda solta. E não são poucos, são muitos. Mas tem a diabrada encarnada também que sintoniza com eles, porque vieram de lá. Vocês vão entrar na curriola? É a maioria. Então não fica reclamando e dizendo que está violento, que está horrível. Eles estão soltos. Está na Bíblia. Foi avisado. Foi avisado que eles seriam soltos. Eles estão soltos. Agora é que é hora de você mostrar que está na luz mesmo. Porque quanto mais ódio tiver em volta de você, mais amor você vai emanar. Você vai mostrar que você é da luz agora. Foi isso que o Pedro falou para ele na academia. E ele arregalou um olho desse tamanho. Só que ele não podia falar mais coisa. Porque o cara não ia compreender. Ou não ia acreditar. Que ele seria enviado agora, nessa época. Que ele seria enviado nessa época. Ele, o espírito dele. Vocês acham que Deus vai deixar os negativos tomarem tudo? Não. Então, eles estão soltos. Então vocês não vão ficar reclamando, vocês vão entender o que está acontecendo e vocês vão continuar se elevando, elevando, se elevando a consciência crística, porque todos vocês têm potencial para isso. Estão no caminho. Alguns já estão atingindo a consciência crística. Alguns já atingiram, tá? Tem encarnado que já atingiu consciência crística aqui. Sabiam disso? Atingiu. Consciência crística. Só que tem níveis, né? Atingiu agora. Vai subindo mais. Porque quando sente, quando começa, não vai querer voltar. Não vai querer sair. Não vai. Vai começar a ter experiências. Vai começar a ver regiões celestiais na mente. Sentir, vai achar que... Primeiro vai achar que está maluco. Não, eu estou pensando muito nesse negócio de espiritualidade. E agora eu estou com a mente muito fértil. E está aparecendo essas regiões celestiais. Não estou vendo, não. Sou eu que estou criando. Vou parar com isso. Porque eu estou ficando louco. Estou pensando muito nesse negócio de espiritualidade. Eu estou vendo anjinho. Estou vendo espíritos iluminadíssimos. Estou vendo regiões paradisíacas na minha cabeça. Do plano espiritual. Não. Minha mente está fértil. Pode ser fértil? Pode ser mente fértil, sim. Tem gente que está fazendo isso. Mas tem gente que não está, não, tá? Tem gente que está vendo. Porque já está conectado lá. Está conectado lá. Abriu conexão, entrou em sintonia, vai ver. Não vai ver assim na tua frente, vai ver na mente primeiro. Pode desdobrar para lá. Podem deixar você lembrar, ou no início não deixa lembrar, você volta só com as sensações. Acorda se sentindo maravilhosamente bem, feliz, alegre. Todos vocês são capazes disso. Está achando que é só Jesus? O Pedro é a porta. O que ele fala? O que ele fala e emana. Ativa hélices que estão adormecidas. A presença. Só o que fala, não. Presença. Ativa hélices adormecidas. E aí essas coisas começam a acontecer. Mas só para aqueles que estão abertos. Os negativos encarnados, esquece. estão fechados para isso. Eles vão agir de forma oposta. Eles vão agir com fúria. Vão agir com fúria. A presença dele incomoda. Lembra do que eu disse? Porque milhares de canais, nós não vamos citar os nomes, para eles não irem lá e atacarem as pessoas, né? Para eles não atacarem as pessoas. Porque o instinto é ruim. Entendeu? Mas existem vários canalizadores que têm mediunidade, têm paranormalidade, estão canalizando Maitreya, estão canalizando Sananda, estão canalizando Osho, estão canalizando Akhenaton, e não é de hoje não, gente, é desde o antes do Pedro começar, já existia. Estão canalizando Arcanjo Miguel, estão canalizando Arcanjo Gabriel, Arcanjo Rafael, estão canalizando Seraphis Bey, estão canalizando Saint Germain. De vez em quando entra um ou outro e faz um comentáriozinho, mas não chega nem perto da quantidade de comentários de ataques que fazem aqui nesse canal. Só não tá... mas eu vou falar assim, peraí, mas eu estou procurando aqui e eu não estou achando, acho que o Osho está exagerando. O Osho e o Akhenaton estão exagerando ali canalizados com Pedro. Não, não estamos não. Centenas de pessoas já foram bloqueadas e tiveram os seus comentários apagados. Centenas. Mas por que que fizeram isso? Por que não deixaram lá? Gente, imagina os comentários negativos, bem ofensivos, se misturando aos comentários positivos. Aí quem está gostando e está apoiando o trabalho vai ver os comentários negativos. Aí vai querer responder, como já aconteceu e acontece. Vai querer defender. O que que causa nisso aí? Uma briga, né? Uma discussão. Aí qual é a energia que fica? As pessoas, esses comentários negativos não podem atrapalhar as pessoas que estão abertas ao conhecimento, que estão abertas a evoluir. Porque essas pessoas que estão abertas a evoluir, muitas delas ali, estão começando agora. Então elas podem sentir uma indignação, pode ficar com uma raiva, chateado, está baixando a vibração da pessoa. E a pessoa, sem querer, acaba emanando, mesmo se elevando ainda, tá engatinhando, acaba emanando uma pessoa para essa, uma energia para essa pessoa que atacou. Então olha o que que acontece. Olha o dano. Olha o dano. Olha a energia que fica ali. Então a gente orienta o Pedro a sair bloqueando e excluindo todos os comentários negativos, para que não aconteça isso. É claro que vai chegar um momento, né? Por enquanto tem 20 mil, 30 mil visualizações, 40 mil, 50 mil e 500 comentários, dá para fazer isso. 800 comentários, dá para fazer isso. A gente sabe que quando tiver 1 milhão, 10 milhões de visualizações e 30 mil comentários, não vai dar para fazer isso. Mas enquanto dá, faz. Não é porque não vai dar no futuro que não vai fazer agora. Porque fazendo isso está ajudando muita gente. Só que os vídeos que estão sendo gravados aqui vai fazer muita gente pensar 10 mil vezes antes de escrever alguma coisa lá na frente. Mas não só os vídeos. Existe uma palavra chamada futuro. E existe um outro ditado que diz assim, que o planeta Terra, ele faz isso aqui, ó. Aí o tempo passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa. E o povo brasileiro adora esquecer as coisas. Gosta. Vocês veem pelos políticos que vocês votam de novo. Vocês gostam de esquecer. Vocês adoram esquecer as coisas. Mas os vídeos lembram. Né? Os vídeos lembram. Os vídeos são reativadores de memória. Não só os desse canal, mas o de outros canais também. Porque quando você tem coragem para inserir algo, você depois tem que ter coragem para deixar quando algo acontecer. Você jogou. Sentou a marreta nele. Né? Sentou a marreta nele. Teve coragem para fazer isso. Quando o planeta girar bastante e o futuro chegar, você tem que ter coragem para deixar o que foi colocado no passado. Porque tudo que a espiritualidade está fazendo aqui é de propósito. Tudo. É tudo de propósito. Porque muita gente não conhece o Pedro. Então, acha assim, ele quer dinheiro, ele quer fama, ele quer like. Então foi exatamente por isso que ele canalizou a extraterrestre tal, que ele canalizou o preto velho tal, que ele incorporou o guardião da humanidade tal, que ele canalizou Jesus, que ele canalizou Deus. Olha isso, canalizou Deus. Não existe canalização com Deus. O próprio Pai fala através de você. Ele está dentro de você. É o mais fácil de te usar. É o mais fácil. Aquele que as pessoas acham que é impossível é o mais fácil. Então, tudo isso que aconteceu até agora, canalizações polêmicas de certos extraterrestres, a espiritualidade fez de propósito, para ensinamento, para que vocês conheçam quem são as pessoas que canalizam esses extraterrestres, para que vocês conheçam de verdade quem são os médiuns que incorporam os outros espíritos, porque vocês não conheciam, né? Existe trama das trevas, né? Não existe? Existe também a trama da luz. E a trama da luz, ela é muito mais perfeita do que a das trevas. E ela sempre dá certo, porque a trama da luz é programada, sabe por quem? Por espíritos evoluidíssimos, inteligentíssimos e que têm acesso a todo o corpo mental inferior de todos os médiuns encarnados hoje. O corpo mental inferior conhece todas as suas reencarnações, então eles sabem exatamente aonde ir, aonde vai fazer você se manifestar e mostrar para o mundo quem você é. Esses espíritos superiores, eles sabem aonde ir certinho. Porque ele sabe que quando ele for, você não vai ficar quieto ou quieta. Você vai se manifestar. E a forma que você vai se manifestar não é boa. Mas falo de fraternidade. Falo de Jesus. Eu gravo vídeo descrevendo Jesus. Jesus é maior do que o sol. Jesus é um espírito evoluidíssimo. Jesus é um espírito o qual o planeta dele nem existe mais. Jesus tem um quantum energético poderosíssimo. Com esse quantum energético todo, ele mergulhou num corpo físico. Que quem é médico, ou é professor de educação física, ou é fisioterapeuta, ou é farmacêutico, sabe que Jesus, quando encarnou, o espírito dele entrou num corpo com ossos, músculos, nervos, sangue, cérebro, dois olhos, uma língua, duas pernas, dois braços, bíceps, tríceps, deltoides, grandes dorsais, romboides, trapézio, reto femoral, vasto lateral, vasto medial, panturrilhas, ilho-pessoas, abdômen, glúteo máximo, glúteo médio, glúteo mínimo, fígado, coração, intestino grosso, intestino delgado, testosterona total, testosterona livre, prolactina, dehidroepiandrosterona, DHA, sulfato de DHA, glândula tireoide, paratireoide. Querem mais? mas não pode irradiar os seus pensamentos num médium. Mas com todo esse quanto energético, ele pode entrar num corpo físico de carne. Mas é tão inteligente. Tem médiums que são engenheiros. Tem médiums que têm faculdades de medicina. Tem especializações feitas no exterior. Você é médico, você é engenheiro, você é advogado, você tem o conhecimento todo da doutrina espírita, de todo o Pentateuco e outros livros. Ou seja, você é doutor da lei e não sabe dessas coisas? Ele é um revolucionário. Você esteve encarnada na época de Jesus. E você foi contra ele. Agora você é a favor dele. Agora você está contra este. Daqui a 2000 anos, você estará a favor deste. E estará contra o outro, que pode ser que venha através deste. Ou já veio, mas está sendo preparado para daqui a 2000 anos encarnar num outro planeta, o qual você estará, será exilado. Aí lá vai ser contra ele. Porque lá, ele, você e ele estarão encarnados, você vai ser médium de novo, e ele também, e esse aqui vai canalizar ele lá. Vai repetir tudo de novo. Eu vou repetir para que ele entenda, porque mesmo eu falando isso, vão escrever isso, ou vão gravar vídeo falando. Está reclamando, é ego, isso é ego, vamos dizer que é ego, entendeu? Não é, não. Não é. Não é. Não é, não. Isso tudo faz parte do cronograma, faz parte do planejamento, para mostrar para você quem você é. E por mais que pareça algo que é para deixar você com raiva e tudo mais, não. É ordem, sabe de quem? Do Criador. Do Pai. Essa é a forma que ele encontrou de te educar. Você não entende, né? Assim como muitos não entendem o porquê estão no esquecimento. Assim como não entendem o universo. Não entende? Não entende, não. Ah, eu tenho o Pentateuco todo na cabeça. Não, não, não, não. Pentateuco é beabá, tá? E todos os outros livros também. Tá? Se psicografar mesmo coisas profundas, vocês vão ler e não vão entender nada. Não vão entender nada. Tá? Então não entende nada como é que funciona, tá? Não entende. Então não está entendendo a forma que Deus está, que o Criador, a fonte, está trabalhando aqui. Não está entendendo. Porque até já esqueceu da fonte, na verdade nem acredita na fonte, não acreditam nem nos espíritos. E quando acredita um pouquinho nos espíritos, não acredita nada de Deus. Seus deuses viraram os seus mentores, porque vocês são católicos espíritas hoje. Católicos espíritas. E os médiuns que estão encarnados hoje, a maioria tem aquela... Os evoluídos que estão vindo. Mas a maioria é mediunidade de prova. E são os mais endividados com relação... Os que têm mais débitos com relação ao comportamento religioso. Os mais perniciosos. São todos exilados. Todos cometeram crimes horríveis em outros mundos e nesse aqui também. Porque já não é de hoje que encarna aqui. Então, né... Lembra do médico que incita o aborto em rede nacional e um monte de gente segue ele e faz o aborto, a quantidade de karmas, que demora milhares de anos para quitar? Esses médiuns são a mesma coisa, gente. Os médiuns de hoje, maioria. Tá? 400 mil anos encarnando no planeta primitivo para quitar tudo. E está adquirindo mais débito nesse. Então, não é reclamação. É porque a coisa está feia. Está feia. Agora é feita a integração cósmica das religiões. Ele foi enviado para isso. Está acontecendo. Já está acontecendo. Só que da forma que está, é muito pouco. Não vai conseguir unir os outros. Mas, com o planeta rodando, e o futuro chegando, e outras chuvas caindo... outros sóis nascendo, né? É um novo dia, né? É um novo dia, Né? Agora nós temos helicópteros e aviões que andam a 3 mil km por hora. Depois que o planeta roda muito, vão vir aviões que andam a 10 mil km por hora. Então, o que era impossível agora, daqui a um tempo que o planeta rodar, os 10 mil quilômetros serão possíveis. Aí as religiões vão se unir, sim. Vai, vai. Porque o que era impossível se torna possível mediante o avião que andava só a 2 mil e de repente anda a 10 mil, porque às vezes o avião ele tem a porta aberta só um pouquinho. Vamos ler nas entrelinhas, hein? Vamos nas entrelinhas. O avião tem a porta aberta só um pouquinho. O mundo vai girando e essas portas vão abrindo. Quando essas portas abrem mais, mais coisa passa. Inclusive coisas que são consideradas impossíveis. E coisas desconhecidas também. Desconhecidas. Será que vão entender o que eu estou dizendo? Vou falar devagar. A porta abre. Outras coisas passam. Coisas desconhecidas, inclusive coisas consideradas impossíveis. Porque achavam que quando ela estava fechada, só passava certas coisas. E era só aquilo. Quando ela abre, passa aquilo e muito mais. Ou muito mais que é novo. Tem gente que pensa assim. Não. Faculdade mediúnica de verdade é você ver todos os espíritos na sua frente como se encarnados fossem. Ou ouvi-los, ou vê-los e ouvi-los. Isso é fácil, gente. Isso é fácil. Não precisa nem ser Jesus ou Deus, não. Deus dá ordem para Jesus, Jesus dá ordem para um outro espírito, outro espírito dá ordem para outro espírito, outro espírito dá ordem para outro espírito, outro espírito dá ordem para outro espírito. Aí esse outro espírito dá ordem para um eixozinho aqui. Aí o eixozinho faz assim, ó. Aí abre. Exu sabe fazer isso, qualquer Exu. Exu que eu estou falando não é dos grandões, não. Aquele Exu que está começando agora, um Exu soldado. Ele sabe abrir. Isso é muito fácil. Abrir visão e audição? Isso é fácil. Fácil. Nós queremos que as pessoas... Um dos planejamentos da espiritualidade é fazer com que as pessoas mostrem quem elas são. E está dando muito certo. Tem uns que já mostraram e pararam. Tem outros que estão mostrando agora, porque está chegando agora. Não vai ver os vídeos antigos, então... É isso que a gente quer mesmo. Chega agora. Não vê os antigos, não. Chega agora. Que se vê os antigos, vai segurar. Não vai escrever e nem falar, nem gravar vídeo. Mas vai pensar e sentir. Já fez. Pensou e sentiu? Fez. E aí, o que que acontece? Vocês têm ideia do qual é a diferença de um mundo de provas e expiações para um mundo totalmente regenerado? Vocês têm ideia da diferença? Tem comportamentos de um mundo de provas e expiações que, num mundo totalmente regenerado, numa regeneração plena, esse comportamento aqui do planeta de provas e expiações, que para aqueles que habitam aquele planeta é considerado normal, num mundo de regeneração plena, é crime hediondo, tá? Hediondo. Hediondo. Tá? Então, o que que a plataforma faz nesses vídeos? Faz você fazer um monte de coisa que aqui é considerada normal. Por quê? Porque comportamentos definem destinos. Você vai mostrar através do seu comportamento que você não é digno de habitar a nova Terra. E aí você sai. E aí o Osho reencarna com isso aqui mais limpo, sem a sua presença. Feliz da vida. E dando graças a Deus que você foi. Sim. Que às vezes eu peço, eu quero reencarnar para evoluir, mas às vezes eu peço para esperar mais um pouquinho, para dar tempo de sair mais gente, sabe? É. Porque eu vou reencarnar como médium. Para dar tempo de sair mais gente, sabe? Às vezes fala assim, ó, oxe, falta 10 anos. Eu falo, não, bota mais 10, para dar tempo de sair mais. Para pegar mais limpo, sabe? Porque esse aqui encarnou no momento mais crítico. Esse aqui. mais crítico. E muitos desses que estão agindo da forma que estão agindo, quando estavam no plano espiritual, ficaram frente a frente com ele. Preocupados. Preocupados. Sabe por que ficaram preocupados? Porque no plano espiritual foi mostrado para eles quem eles são. Lá eles lembram. Preocupados por quê? Porque eles sabiam que quando eles encarnassem, eles iriam atacá-lo. Aí teve gente lá que pediu desculpa antes de reencarnar. Sabia disso? Teve espírito lá que pediu desculpa para ele antes de reencarnar, porque já sabia o que ia fazer com ele. Quer dizer, a pessoa ela é tão ruim, mas tão ruim, que ela já sabe que quando ela reencarnar, ela vai demonstrar que ela é ruim. Mas Jesus estava lá. Quem diz que é impossível, que ele destruiria, estava do lado. Numa paciência, gente. Mas numa paciência. Num amor. Mas num amor. Do lado dele. Do lado de todas essas pessoas. Num amor. Um Maracanã é pouco, tá? Mas num amor. Num amor. Porque ele tem conhecimentos que as pessoas nem imaginam. Quando ele foi falar com essas pessoas, eram muitas, sabe o que Jesus fez para poder falar com todos? Eram muitas. Ele vai falar com um por um? Ele se subdividiu em milhares e falou com todos ao mesmo tempo. Palavras diferentes. Eu vou repetir o que ele fez. Jesus se subdividiu em milhares de cópias. Já viu aquele desenho antigo que tem um que se transforma em sete, igualzinho, assim? Então, vamos nós e não vamos sós. Aquele desenho passava lá na Rede Manchete, que tinha um magrinho que se dividia em vários. Então, Jesus se subdividiu em milhares, milhares. E com cada um, ele falou de uma forma, de acordo com o perfil psicológico daquele espírito. Chupa essa manga! Para quê? Consolar. Porque aqueles espíritos já sabiam que iam estraçalhar ele. Conhecidos e desconhecidos. Não são só médiuns famosos, não. Desconhecidos também. E que fazem comentários também em casa. Que atrás do computador fica forte. Vira Incrível Hulk. Ou atrás do celular. É, tem gente que vira o Hulk quando está atrás do celular. Fica até mais do que o Hulk. Tem gente que vira até o Darkseid. É. Poderosíssimo. Tem gente que vira até o Darkseid. É, virou um super saiyajin nível 20. Então, ele se subdividiu em milhares. Porque ele estava enviando alguém. Não foi Maria de Nazaré que enviou e nem Miguel. Foi ele. Ele disse: estou enviando o meu primogênito, o meu fractal, meu filho querido, amado, em quem eu confio e em quem me comprazo, quer você queira, quer não, como ovelha em meio aos lobos. Ou seja, totalmente fora do seu ambiente de origem, num ambiente que ainda é, sim, extremamente hostil e primitivo, sim. E você que fala isso, hostil e primitivo, é um deles. É hostil e primitivo, hostil e primitiva. É um deles. Porque ele foi criado por Jesus para ser igual a ele. Lembra, você conhece sobre Jesus. Você sabe como é que ele era lá atrás. Você não tem todas as informações, porque muita coisa foi distorcida. No momento certo vai ser trazido. Mas você sabe como é que ele falava com os sacerdotes. Né? Ele pisava no calo, ele ia na ferida. Ele incomodava. O que ele falava incomodava. A presença dele também é a mesma coisa, igualzinho. Só que com Jesus era uma intensidade maior, porque Jesus é mais evoluído que ele. Mas a intensidade aqui é bem grande o suficiente para o momento. O que ele falava para os hipócritas? Vamos falar do Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que têm o exterior do prato e do copo limpos, mas o interior está cheio de rapina e iniquidade. Isso que nós estamos falando aqui agora serve para muitos de vocês que falam de Jesus. O que nós vamos falar vai te incomodar. Você está em casa agora. É. Se coçou. Se retorceu. O coração disparou. Os pelinhos eriçaram. O pelinho eriçou. Fez assim. Não vai se transformar no Hulk, não. E se ficar nervoso, o coração acelerar, você se transforma no Hulk. Segura. Segura. Jesus fez isso. E ele está fazendo igual. Ele é filho de Jesus. Mas faz parte da falange de Miguel. E quem conhece Miguel sabe como é que ele é. Ele foi treinado. Um dos espíritos que o treinou foi Miguel. Em pessoa. Não, pessoa não. Em espírito. E ele não está aqui para brincadeira. Raça de víboras, hipócritas, não são dignos de entrar no reino do meu pai. Quem falou isso agora não foi o Osho nem a Conatom, foi Pedro. Foi Iriandere-Nenai, o espírito que habita este corpo. Nenhum de vocês são dignos de entrar no reino do meu pai. Não são dignos de estar na minha presença, no meu reino. E vocês sabem com quem eu estou falando? E não é com todos. Tem outros que já estão se tornando dignos e outros já são. Já são, porque está dando certo o trabalho aqui. Saíram das drogas. Tem policial saindo da corrupção por causa desses vídeos aqui. Tem político já pensando. Tem artista vendo que estava trabalhando para as trevas. Tem gente largando o vício. É isso que o meu espírito faz. Eu pesco homens para Deus. O Osho descanalizou agora. Quem está falando sou eu, Pedro. Uriandere-Nenai, o espírito que habita esse corpo. Ele descanalizou, ele está aqui. Quem está falando sou eu. Não é isso que você quer ouvir? É o Pedro, não tem Osho coisa nenhuma. Agora sou eu. Raça de víboras, hipócritas, só tem o nome do meu pai na boca. Não tem nenhuma atitude altruísta. Não abandonariam suas vidas para servir a Deus, porque vocês amam as suas vidas, não a Deus. Vocês amam esse mundo, vocês são daqui. Eu não sou daqui, eu sou de cima, vocês são de baixo. Eu sou de cima. Tudo que o Pedro falou agora foi para os negativos encarnados e os negativos que estão acoplados neles. e para todo o abismo. E as trevas, chame do que quiser, para o umbral grosso e para o umbral médio ou menos denso, para todos os umbrais. Quando eu estava aqui encarnado há 3.300 anos atrás, como Akhenaton, esse trabalho já tinha se iniciado ali, naquele momento. Tudo dá continuidade, porque quando um profeta do Senhor, um missionário de Deus, está entrando no túmulo, antes de entrar no túmulo, outro profeta já está berrando no berço. Ou vários outros. Nunca há desamparo, não há orfandade, nem no plano físico e nem no espiritual. Até porque o plano físico está dentro do plano espiritual, está no universo. A minha vinda foi para fazer um trabalho, pregar a fraternidade, mas aquele povo não estava pronto para isso, porque era um povo guerreiro, um povo belicoso, mas mesmo assim eu vim, sabendo tudo o que ia acontecer. Desencarnei jovem, assassinado. Já sabia de tudo. E tudo parecia que tinha acabado, mas não acabou. Eu preparei o caminho para Moisés, naquele momento também, porque muitos dos que estavam encarnados ali reencarnaram naquele povo rebelde que Moisés conduziu. Então entendam que não há equívocos e nem erro. Não há não deu certo. Deu certo. Assim como aqui, está dando certo. Está dando certo. As pessoas estão mostrando quem elas são. Está dando certo. É necessário que ele apanhe para que destinos sejam definidos. É necessário que ele apanhe para que destinos sejam definidos. Ele é um cordeiro? É, ele apanha. Ele dá a outra face. Eu estava preparando o caminho para Jesus, para o Mestre, e o Mestre falava através de mim o tempo inteiro. O tempo todo. Ele canalizava comigo o tempo inteiro. Jesus canalizava comigo o tempo inteiro. Existia vários momentos os quais não era mais eu falando, mas sim Jesus e o próprio Cristo planetário, o tempo todo. Isso já aconteceu com ele aqui várias vezes e muita gente não percebeu. Aconteceu nas lives. Essas lives que foram gravadas aqui no canal, essas primeiras agora, foi falado. Jesus falou, o Cristo planetário falou através dele aqui e outros, que vocês nem imaginam quem são. Basta estabelecer sintonia. É só estabelecer sintonia. Não tem mistério. Não tem essa de quantum energético e que vai destruir. É estabelecer sintonia. Jesus era para encarnar lá. E aconteceu tudo o que aconteceu. Ele encarnou em outro local. Assim como tudo estava sendo preparado, para agora. Porque a obra continua. O trabalho continua. O trabalho continua. Gente, existem espíritos aqui que têm o conhecimento para adentrar facilmente no seu corpo mental inferior e fazer um vasculhamento em segundos. Penetrar verdadeiras cadeias de DNA vibratório e genomas astrais do seu corpo mental inferior e fazer um mapa de toda a sua história, de muitas encarnações passadas. Então, nós sabemos exatamente com quem nós estamos falando aqui. Pode ser. Nós sabemos com quem nós... Obrigado. Com quem nós estamos falando aqui. A espiritualidade sabe o que falar, o tom que usar e como falar para os espíritos que estão aqui, encarnados hoje, e desencarnados também, que estão na rebeldia. Porque morrer não dói, não, gente. Morrer não dói. Desencarnou, você não vai sentir nada. Você vai ver o corpo caído no chão e vai continuar vivo normalmente. Não tem mistério. O homem é o espírito dentro de um corpo. O desencarnado é um homem, é um espírito, ou uma mulher, fora de um corpo físico, dentro de um corpo mais sutil, semimaterial, fluídico e vaporoso, como vocês estudaram. Não tem mistério, não. Desenvolva o amor agora. Desenvolva a compaixão agora, para que quando você desencarne, todas essas vibrações já estejam dentro de você numa porcentagem suficiente para que vocês possam ter um pouco de alegria e um pouco de felicidade. Porque vibrar no ódio, na raiva, é pura tristeza e sofrimento. Ou vocês acham que esses espíritos que estão lá embaixo tramando contra Jesus, que continuam tramando contra o Cristo, são os anticristos? Os anticristos são vários. Estão encarnados. O anticristo não é um só, não, como falaram que ele era, Beelzebu, como fizeram com Jesus, não. Os anticristos são vários, são todos aqueles que se comportam de uma forma totalmente oposta de Jesus, do que Jesus ensinou. São anticristos. Encarnados e desencarnados. São anticristos. Tem vários. Quem grava vídeo na internet para atacar a obra de Deus é anticristo. Mesmo que ele estivesse errado, mesmo que ele fosse um charlatão, mesmo que ele fosse um mistificador, não cabe a você julgar. Não cabe a você gravar um vídeo e sendo agressivo, violento, julgando ele. Ou qualquer outro, pode ser o criminoso que for. Quem faz a justiça é Deus, não é o homem. É claro que o homem aqui tem que ter a sua justiça. E muitas coisas que estão nas leis, no Código Penal brasileiro, foram inspiradas por os espíritos da luz. Muitas coisas. Não tudo. Porque os negativos também trabalham para modificar as coisas. Mas muitas coisas que estão lá foram inspiradas pelos espíritos da luz. Ou vocês acham que os espíritos da luz só inspiram psicografia de livros espirituais? Vocês acham que eles não vão inspirar para o homem daqui que está em sintonia com eles fazer um código penal? Ou uma constituição federal? Claro que vai, gente. Assim como eles vão inspirar aqueles que estão em sintonia com eles para reformular tudo, modificar o que tem que ser modificado na Constituição, no Código Penal, para melhorar cada vez mais. Ou eu estou falando alguma besteira? Não precisa de reformulações para melhorar? Então, essas pessoas serão inspiradas. Pessoas que estão afinadas com a proposta do Cristo, espíritos reencarnados afinados com a proposta do Cristo, que reencarnaram para ser juristas. Não é só na mediunidade. Vamos expandir as consciências. É em todos os âmbitos. E os negativos trabalham para atrasar todos os âmbitos. A parte jurídica, a parte da ciência, a parte da religião, da mediunidade, do universalismo. Tudo. E os da luz têm que estar ali, em todos os âmbitos, trazendo o quê? O equilíbrio. Porque se deixar eles soltos, eles causam um estrago gigantesco. As coisas eram para estar aqui na Terra muito piores. Muito piores. Não está por causa dos da luz. Esses redutos das trevas que foram desfeitos hoje, se deixasse eles fazerem o que eles queriam fazer, Nossa Senhora, ele ia ser estraçalhado. Ele ia ser estraçalhado. E os médiuns daqui também. Os espíritos vos dirigem mais do que vocês imaginam. Os espíritos vos dirigem. Ok? Os espíritos vos dirigem. Não esqueçam isso. Tenham isso na mente de vocês. 24 horas por dia, dependendo de quem seja. Mas quem é o espírito? Os da luz e os das trevas. Você está em sintonia com quem? Qual o seu comportamento? Nós estamos aqui controlando o espírito dele para o espírito dele não se manifestar no seu inteiro teor. Nós tivemos que controlar aqui para o espírito dele não se manifestar 100%. Senão o corpo dele não aguenta. Ok? Porque o espírito dele é sedento de justiça, mas não a do homem, a de Deus. Sedento de justiça. Mas a justiça sempre vem com a misericórdia. A justiça é com amor. A forma que foi falada foi dura, mas não quer dizer que teve ódio. Porque ele ama todos vocês, mesmo que vocês não consigam entender isso. Porque eu sei que vocês não compreendem, né? Eu sei que vocês não compreendem. Vocês acham que ele está com raiva de vocês? Não, ele não está, não. Ele não está com raiva de vocês. Ele ama, ele apanha e continua amando. Apanha, ama, apanha, ama. Isso é ligação com o Atom. Isso é conexão com o Atom. Quem está conectado com o Atom de verdade sacrifica a sua vida, a sua privacidade, o seu bem-estar para servir Atom. Ou vocês acham que ele não sacrificou a vida terrena dele por Atom, por vocês? Ou vocês acham que ele não renunciou coisas para estar aqui? Ele renunciou o anonimato dele, porque ele nunca quis ser conhecido. Ele renunciou ao anonimato, ele nunca quis ser conhecido. Tem gente que acha que ele quer fama e like. Não, é o oposto, ele nunca quis. Ele nunca quis. Ele renunciou à tranquilidade dele. Sim, tranquilidade. Porque o que vocês acham que manda para ele? Ele também recebe as orações, tá? Vamos falar também do lado positivo. Ele está recebendo as orações. Está ajudando muito. Continuem orando por ele com amor, que ajuda. Ajuda os espíritos da luz. Ajuda, facilita o trabalho. Tá? Não que eles não fariam o trabalho, eles fariam, mas o que vocês fazem facilita. Continuem. Os que estão entendendo o que está acontecendo e estão apoiando. Continuem orando, porque nós sabemos que vocês, os que estão a favor, estão orando por ele. Estão orando pelo trabalho. Continuem. Vocês estão servindo a Deus. Estão servindo a Deus, porque o intuito aqui é unir todos. Não é brigar, não. É unir, inclusive os que atacaram. Os que atacaram sem entrar aqui, ele vai perdoar. Mas não é de cinismo, não. Não vai ser de falsidade, não. Quando ele te perdoar, se você entrar aqui, peraí, você vai entrar. Não todos, porque o orgulho de alguns é muito forte. Outros vão desencarnar antes. Mas alguns vão entrar. Quando ele te abraçar e te perdoar, não é de cinismo da boca para fora. Porque ele vai emanar algo para você. E é bom. O Pedro não sabia que nós daríamos a palestra desta forma aqui e ele nem gosta disso. Ele nem gosta de falar isso. Ele achou que ia falar um pouco mais dos Exus. Falamos um pouquinho só. Ele queria falar dos Exus. Ele quer tirar essa visão que as pessoas têm dos Exus. Ele já falou, eu sei, mas precisa falar mais, gente. Precisa falar mais. Tá? Porque vai vir coisa nova sobre os Exus. Vai vir coisa nova. Não veio tudo. No futuro, no momento certo, vai vir coisa nova sobre os Exus. Mas a espiritualidade precisava falar tudo isto. Porque nós sabemos o que nós estamos falando e para quem. E nós dizemos para vocês que muita coisa, mesmo de tudo isso que, depois de tudo isso que foi falado, vai continuar. Vai. Vai, não vai parar, não. Vai continuar. Vai continuar. Porque o nível de maldade é muito grande, é muito forte. São muitos milênios no mal. E não se quer sair do mal. Afinal de contas, a zona de conforto está muito boa. E tem espírito que diz assim, espírito encarnado que diz assim, eu gosto de ser ruim, eu gosto de ser mal. Olha, eu sou o espírito inferior. Olha, eu bebo, eu fumo cachimbo, eu fumo charuto, eu fumo cigarro. Tem uns que falam, eu sou o espírito inferior mesmo e quero continuar sendo. Ou seja, quero continuar sendo um negativo. Quero continuar distante de Atom. Quero continuar distante de Deus. Quero continuar sendo um diabo. Continuar sendo mal. Porque gosta de ser mal. E muitos desses lutaram contra mim quando eu estava encarnado aqui. Estão encarnados hoje? É. Estão encarnados hoje. Inclusive fizeram magia negra para mim. estão fazendo a mesma coisa com ele, só que o aparato é muito grande. Muito grande. Mesmo que não possa ver, o aparato é gigantesco. O aparato é imenso. O aparato é imenso. Não tem como impedir. Gente, não tem como impedir. É impossível. Ou existe algum espírito encarnado aqui mais forte do que Deus? O homem pode fazer muitos planos, mas a última palavra é a de Deus. Deus dá corda. Deus dá muita corda. Mas ele não concorda. Chega uma hora que ele puxa a corda. E ele já está puxando a de muitos. Visíveis e invisíveis. Visíveis e invisíveis. E outra coisa, Deus está despertando, está fazendo com que aconteça experiências com encarnados, experiências com a espiritualidade, experiências com Jesus. Jesus, o próprio Jesus, está causando algumas experiências com alguns encarnados, famosos e não famosos, de todos os âmbitos. Tem alguns que já estão até gravando vídeo dizendo: eu tive uma experiência com o Espírito Santo, com Deus, com Jesus, e eu não tenho como não mudar depois da experiência que eu tive. Nós sabemos disso, porque esse vídeo vai chegar até você. E nós estamos esperando você aqui. Nós estamos esperando você aqui, porque Jesus está aqui e ele vai trazer você aqui. Vai. Porque Deus tem um propósito para você aqui. E Deus faz tudo perfeito. Ele faz as coisas de uma forma que nós, todos nós, ele e os que estão canalizados aqui com ele, e todos vocês, não compreendemos no seu inteiro teor. O que existem são espíritos que conseguem compreender mais do que outros, mas nunca chegamos até os 100%. Nós conseguimos ir, a gente consegue ir se aproximando. Ah, mas até chegar aos 100, e para compreender totalmente, não existe nenhum espírito no universo que compreende o Pai totalmente. Nenhum. Nem o mais antigo. E não é Jesus o mais antigo. Para outros espíritos que existem no universo, Jesus ainda nem nasceu. Vocês não entenderam o que eu disse agora, né? É porque vai além da compreensão de vocês. Mas nós temos essa informação. Tem espíritos tão antigos que, para eles, Jesus, que vocês veneram tanto, como se fosse o próprio Deus, Jesus ainda nem nasceu. Então, ele não tem por que não ser humilde, né? Ele não é humilde só de brincadeira, não. Ele não é humilde só para tentar dar o exemplo para vocês, não. Sabe por que ele é humilde? Porque ele consegue ver o universo e ele consegue enxergar os outros que são mais velhos do que ele. E toda essa luz que vocês acham maravilhoso, que ele tem, que realmente é maravilhoso, na frente desses antigões, ah, ele é muito novinho. Então não tenho por que ele ser arrogante, soberbo e prepotente. Então por que que os homens daqui, que acabaram de descer da árvore, são tão arrogantes e prepotentes e orgulhosos, como se tivessem todo o conhecimento do universo e como se pudessem dizer tudo o que Deus pode e o que ele não pode fazer, como se fossem o próprio Deus? Porque se a humanidade primata daqui acabou de descer da árvore, tem pouco tempo que desceu da árvore, tem muito pouco tempo que saiu das cavernas, gente. Tem pouco tempo que a humanidade daqui saiu das cavernas, que largou as pedras e o tacape. Pelo amor de Deus. Os homens daqui ainda têm barba, têm pelos no corpo. Se olha no espelho, gente. Pega uma fotografia de um homem de Neandertal e coloca do lado do seu rosto. Não está tão distante. Pega a fotografia de um Homo erectus e coloca do lado do seu rosto no espelho. Não está distante. Qual é a distância que vocês estão de um avião? Qual é a distância que vocês estão de um arcturiano? Qual é a distância? O Pedro já encarnou lá. Mas ele não só encarnou, ele teve uma função lá. É bem rodado em relação a vocês, ele está rodado. Já peregrinou bastante. É exatamente por isso que a gente consegue trazer as mensagens do jeito que nós trazemos, com essa expansão de consciência toda. Porque se nós canalizássemos com outro médium, com menos expansão de consciência, nós não estaríamos conseguindo trazer essas mensagens. É necessário que vocês entendam que a gente só consegue trazer essas mensagens por causa do espírito dele, por causa do médium que nós estamos usando como um instrumento, como aparelho. Porque o espírito canalizado, ele precisa dos conhecimentos do médium, da expansão de consciência do médium, da evolução espiritual do médium. Senão não dá. Esse trabalho que nós estamos fazendo não dá para ser feito num médium sem expansão de consciência. Não dá para ser feito num médium com pouca evolução espiritual. Não dá para ser feito num médium que não tem conhecimento e não estuda. Não dá. Não dá. Nós estamos usando o médium certo. Se nós tentássemos falar isso através de outros médiuns, iriam nos chamar de espíritos mistificadores e zombeteiros. Iriam nos chamar de obsessores, espíritos enganadores, trapaceiros. Porque vocês não iam deixar nós trazermos a mensagem. Não iam. Vocês não iam. Não iam deixar nós trazermos estas mensagens. Vocês iriam achar um absurdo. E nem da forma que a gente traz. De forma mais incisiva e exortando e tudo mais. Inclusive os Exus que se manifestam aqui, que muitos de vocês acham que são espíritos inferiores e densos. Vocês não têm nem ideia de quem são alguns Exus que se manifestam aqui. Muitos de vocês só querem canalizar mestres. Isso mostra a sua arrogância, a sua prepotência e a sua vaidade. Vocês não deixam um Quiumba incorporar em vocês e gravar um vídeo para dar oportunidade para o irmão, para o Quiumba, que quer evoluir. Um médium de verdade vai deixar um Quiumba incorporar e trazer uma mensagem. Ele vai dizer, eu sou um Quiumba, o médium proporcionou a oportunidade para mim de eu incorporar nele para eu evoluir e trazer uma mensagem para eu quitar um pouco de débitos, porque eu sou um espírito endividado, assim o Quiumba vai dizer. Isso é humildade. Como ele já deixou Quiumbas se manifestarem nele e gravar vídeos para trazer mensagem. Porque o Quiumba disse... Tem vídeos antigos aqui que está lá. Manifestação de um Exu Quiumba. Ou de um Quiumba. O Exu Quiumba, ele é um Quiumba. Se dá o nome Exu Quiumba, porque ele já tem um pouco de conhecimento. Conhecimento que Exus tem. E ele pode usar um pouco dos conhecimentos dele para o bem. E ele pode trabalhar como Exu, do lado de um médium. Nós já colocamos Exus Quiumba do lado dele, para ter a oportunidade de protegê-lo. Mas não estavam só eles estavam sendo monitorados por outros, que eles não estavam vendo. Porque não dava. A proteção para ele não pode ser só através dos dois Exus Kiumba. Porque a fúria em cima dele é muito grande. Mas nós demos a oportunidade para os dois Exus Kiumba e tinham outros espíritos superiores, à distância, monitorando e vendo tudo. Se acontecesse alguma coisa e viesse alguém mais forte, os superiores já estavam todos ali e viriam e, opa, aqui não. E os negativos, quando viram só os dois Kiumbas do lado dele, eles estranharam, eles falaram, opa, tem trama aí, é Arapuca, não vamos atacá-lo. Quando viu só os dois Exus Kiumba do lado dele. Eles sabiam que nós estávamos escondidos e que se eles tentassem alguma coisa com o Pedro, nós apareceríamos. Oportunidade por dois Exus Kiumbas. Precisava? Não, tinha outros espíritos muito mais experientes. Mas isso é Deus, isso é Atom. Ele dá oportunidade para todos os filhos que querem melhorar. Eles deram oportunidade para os dois Exus Kiumba protegê-lo e eles ficaram todos felizes, nem acreditaram. Ficaram todos felizes. Quando ele estava lá na academia levantando ferro e tocou uma música eletrônica, os dois Exus Kiumba começaram a pular e dançar. É assim que eles fazem nas festas. Oportunidade para os dois Exus Kiumbas de estarem protegendo. Quitaram vários débitos por isso. Brincaram com ele, ele respeitou os dois Exus Kiumba e a estirpe espiritual dele é muito superior a esses dois espíritos. E ele brincou e tratou os dois Exus Kiumbas como iguais, com respeito. E ainda deixa incorporar nele. E ele vai deixar outros Exus Kiumbas incorporar neles que nós estamos trazendo para gravar vídeos. Porque assim que esses Exus Kiumbas se acoplarem nele e acessarem todo o conhecimento que ele tem no arcabouço mental, fora as vibrações dele, todo o padrão energético do Exu Kiumba vai modificar a partir do momento que ele for acoplado nele, porque o que eles vão sentir vai mudar a vida deles e eles nunca mais serão os mesmos. Ou seja, é uma oportunidade tanto para eles. Afinal, se ele fosse arrogante e prepotente, né? E não deixa só esses espíritos, não, só canaliza o mestre, esses não. Eles que evoluam por eles mesmos. Isso é, arrogância pura. Arrogância pura. Não. Ele vai dar a oportunidade dos Exus Kiumbas acoplarem nele e trazerem uma mensagem, porque eles têm conhecimento, tá? Eles podem trazer muitas coisas. Inclusive, vão falar dos médiuns arrogantes e prepotentes e vaidosos que têm a soberba do saber, que é o que está acontecendo agora, não é? Soberba do saber, soberba do conhecimento, vaidade, que acha que sabe tudo, porque tem o Pentateuco todo na cabeça. Com conceitos extremamente rígidos, né? Que não aceitam uma opinião diferente. Com pureza doutrinária. Pureza doutrinária. Agora é isso, pureza doutrinária. Você está indo contra a pureza doutrinária. Eu confio muito mais na pureza do amor. Essa, mais forte que essa, não tem, porque Deus é feito de tudo isso, de amor puro. A pureza do amor é muito maior do que pureza doutrinária. Pureza doutrinária do quê? Daqui? Da Terra? De Nébadon? Periferia da galáxia? Pureza doutrinária daqui? Terceira dimensão? Mundo físico? Material? Isso aqui denso, que apodrece, fica cheio de verme. Procura um vídeo que mostre um corpo abrindo um caixão depois de uns 2 ou 3 anos de decomposição. Assim o seu corpo vai ficar assim quando você desencarnar. Esse é o corpo que o teu espírito habita, que fica cheio de verme, fede. Em mundos evoluídos, os corpos, vocês acham que apodrece? E fede, fica cheio de verme? Não. É totalmente diferente. Tem corpo que se desmaterializa depois do desencarne. Se desmaterializa na atmosfera de tão sutil que ele é. Corpo físico, não é espírito, não. Corpo físico. Ou vocês acham que naquele filme, Jornada nas Estrelas, Guerra nas Estrelas, quando o Yoda desencarna, que ele dissipa na atmosfera, que aquilo ali é coisa de filme? Não, aquilo ali existe. Em mundos evoluídos, desencarnou, o corpo se dissipa na atmosfera assim, ó, não fica podre, não. totalmente diferente. Totalmente diferente. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu estou falando através dele. Eu não poderia falar através de você? Você não ia deixar? Você ia dizer que isso é antidoutrinário. Hã? Que não existe. Que é mistificação pura. Eu estou gostando muito dos vídeos da Casa Plataforma de Oração. Estou gostando muito, eu apoio o trabalho. Mas eu preciso falar que lá está acontecendo algumas mistificações. Porque no livro tal não fala isso. Né? Complicado. Nós trouxemos os médiuns certos. Médiuns que não têm conhecimentos como outros médiuns têm. Mas tem isso aqui, ó. Levanta, Maicon. Levanta aqui. Tem isso aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Que ele tem? Coração puro. Ele é puro de coração. Isso você não tem. Você só tem o Pentateuco na cabeça. E tem um coração de pedra. O coração dele é de carne. Eu estou falando isso porque eu sei que você chamou ele de analfabeto. Porque ele errou algumas palavras na hora da incorporação. Ele é analfabeto. Quando ele desencarnar, ele vai para uma dimensão que você nem sonha que existe. Ele vai para cima. Você vai para baixo, com todo o conhecimento na tua cabeça e o português perfeito. O que você tem? Ter? Me dá o microfone. Espera aí. Qual é o problema que você tem? TDAH. TDAH. Déficit de atenção. Qual é a sua profissão? Eu sou repositor no supermercado. Você é repositor no supermercado? Sim. É o antigo marrequinho? É isso? É, você também não sabe. Repositor. O que o repositor faz? Ele põe mercadorias nas prateleiras. Põe mercadoria nas prateleiras. Qual é o seu salário? Uns 1.500, por aí. Sabe quem ele é? Sabe quem é o espírito que habita esse corpo aqui? Ele foi irmão de Jesus Cristo. Ele é a reencarnação de Tiago. Tiago, irmão de Jesus. Repositor de supermercado. Coloca comida na prateleira, ganha 1.000 e poucos reais por mês. Tem TDAH. Tem problema de atenção, não é isso? É. É porque a evolução é muito grande. O espírito não condiz com esse corpo. Por isso que está com esse probleminha. Não é porque coisa de encarnação passada, não. É por causa da evolução do espírito. Porque o espírito dele já não condiz mais com esse corpo. São esses que Jesus está trazendo para cá. Os humildes e os puros de coração. Seus conhecimentos não te levam para o céu se você não for esses conhecimentos, se você não ser o Evangelho. Bota isso na cabeça de uma vez por todas, porque vocês só têm o conhecimento gravado na cabeça. Vocês não sabem ser eles, porque vocês não sabem nem o que é o amor. Vocês não têm nem ideia do que é amor. Se vocês sentirem amor de verdade, vocês não vão conseguir não mudar. E Deus podia fazer isso. Deus podia ir no espírito mais trevoso lá embaixo e inserir amor neles, à força, para eles sentirem o que é amor. E eles iam mudar, mas não é assim que Deus quer. Deus quer que você mude por você mesmo. E muitos de vocês estão encarnados aqui agora e vieram lá de baixo. Coração de pedra. Através disso aqui, exortando dessa forma aqui, sabe para que é isso? É para despertar, porque vocês estão num sono tão profundo, mas tão profundo, que vocês já se transformaram também em pedra. E acordar pedra é complicado. Então, para acordar, tem que ser assim. Mas não é só o que é falado. É o que é emanado através dos vídeos. Chega aí. Porque o que tem aqui emana uma energia. Um espírito de Deus testifica outro. Ele não aceitou isso aqui porque ele é ignorante, não. Nem esse aqui. Não é porque é ignorante, não. É porque eles sentem. Eles sentem. Me dá aqui. Porque vão dizer que todos os espíritos que estão aqui são celebridades e espíritos extremamente evoluídos. O espírito dele veio das trevas. O espírito dele era um duque do inferno e ficou lá embaixo milênios. Só que ele se arrependeu. Ele cansou da maldade. Se arrependeu. E sabe o que aconteceu? O próprio Jesus foi lá embaixo para dar oportunidade para ele. Jesus, o Cristo, foi lá na maior humildade, não tocou em ninguém, todo mundo respeitou quando o Cristo passou, ele diminuiu toda a sua luz para não humilhar ninguém. Ele passou lá com o formato de um homem, sem luz, com o corpo opaco. Isso é humildade. O Cristo, Jesus, ele fez isso. Foi lá, desceu, mas todo mundo sabia que era ele. Todo mundo respeitou. O que foi? Todo mundo respeitou. Ele se arrependeu, mas não foi da boca para fora. Foi de coração. Ok? Foi de coração. E o Cristo sabe ver isso quando é de coração. O Cristo desceu lá e falou para ele na frente de todo mundo que ele subjugou, que ele escravizou. Eu vou te dar uma oportunidade de reencarnação. Eu vou te colocar junto com o meu filho, o meu primogênito, e você vai trabalhar com ele. Você vai trabalhar com ele. Falou isso para ele? Eu vou te colocar na minha obra. Jesus falou para ele. Aí ele disse para Jesus, quem é o seu filho? Jesus só olhou para cima assim. E aí o Pedro desceu. O espírito do Pedro desceu. O espírito do Pedro desceu. E quando você visse o espírito dele descendo, você ia dizer que era um filme. Você ia dizer que era um super saiyajin ou um cavaleiro do zodíaco, um cavaleiro de ouro. Porque ele desceu como ele é. Mas não foi para humilhar os outros. Foi para que os outros o conhecessem e soubessem quem ele é. E ficou frente a frente com ele. E o abraçou com amor e disse, eu vou te ajudar porque eu te amo, falou para ele. E vocês acham que a aparência dele era essa? Se nós colocássemos o espírito dele como estava lá naquela época na sua frente, você ia ter um infarto. Eu vou deixar. Então, ele está aqui agora, é um espírito endividado, não é dos evoluidões, não, mas tem um potencial muito maior do que muitos médiuns que estão aí, famosos, que canaliza extraterrestre, que incorpora preto velho, que psicografa livro. Pode falar. É o recadinho que eu tenho que dar para esse senhor aí que está... Não! Está se achando? Não! Não é senhor nenhum. Não fala o nome de ninguém. Não, e não é senhor. São senhores! Entendi. Não precisa cortar. São senhores. Nós não estamos falando com um senhor. Nós estamos falando com vários senhores do inferno. E senhoras também. Fala. Eu acho que a primeira coisa que eu tenho que estar falando... Fala no modo geral. Para todos. O que acontece? Eu fiquei um tempinho, fiquei 8.000 anos preso, sim. E eu tenho certeza que eu tinha muito mais conhecimento que esses que ficam falando aí, entendeu? E esse foi um dos motivos da minha queda, que eu achava que ter conhecimento era tudo. Eu achava que eu poderia pisar em qualquer um que ia ficar por isso mesmo. Então, a gente vai e desce uns degrauzinhos, entendeu? E chega lá, você encontra gente que é muito pior do que você. Então você se torna escravo. Então é um recado que eu tenho que dar para todos, entendeu? Que conhecimento, da boca para fora, ele não serve para nada. E lá nas trevas, o que mais tem é gente com conhecimento. E muito conhecimento. E muito. A não verdade, é pouco, não. Quem não é tem muito. Conhecimento... Está inveja. É. Quem não tem conhecimento é escravo da ralé. E quem tem muito conhecimento é o que escraviza. Então, com certeza, esses aí que ficam achando que é dono da cocada preta, que é a última Coca-Cola do deserto, toma cuidado, porque a decepção é grande. Mas o véu só cai depois do desencarne. Então, fica a dica, entendeu? Fica a dica e tenha um pouco mais de desconfiômetro. Esse é o recadinho. Não, é porque eles não conhecem. Eles veem o Pedro, eles não conhecem o Pedro. Mas é de propósito. Assim que foi com Jesus. Não conhecia. Aí julga. Porque não está vendo o espírito. Está vendo o corpo. Não vai ver o espírito. É totalmente materialista. Não vai ver o espírito nunca. E nem vai acreditar quem é o espírito que está dentro deste corpo. Não vai acreditar. E a gente também não quer. Não quer forçar você a acreditar, não. A gente só está falando a verdade. Porque tem alguns que, mesmo chegando no plano espiritual, vai continuar sendo quem é mesmo, não vai mudar, não. Tem uns que já sabem, eu quero ser exilado mesmo, porque eles pensam assim, ah, eu vou ser exilado? Eu vou dominar os que estão lá. Tem uma programação agora, para alguns, alguns que são muitos, que eles vão quebrar a cara. Eles estão se enganando redondamente. Quando forem exilados, porque eles acham que são os poderosos, né? Eles são vaidosos, arrogantes, acham que são os mais poderosos. Não, minha força mental é estúpida, é grande. Os guardiões planetários do comando superior, eles vão colocar vocês sob ordem do Cristo e de Miguel em planetas onde os espíritos que estão lá têm uma força mental e conhecimentos muito maiores do que os seus. E lá vocês serão os subjugados. Lá vocês serão subjugados e serão os escravizados. E outros serão colocados para reencarnar em mundos de bestas. Bestas, verdadeiros monstros. Não é mundo primitivo, não. É abaixo do primitivo. Porque os espíritas acham que o primitivo é o mais inferior, né? Porque vem o primitivo, aí vem provas e expiações, aí vem regeneração, aí vem ditoso, aí vem o mundo celestial. Não, não. Tem um que é abaixo do primitivo, que é o de bestas. É o bestial, que é o que muita gente está vibrando agora. Que muita gente está agora. Né? Besta pura. Bestial. Liguem nos repórteres que vocês vão ver. Liguem nos repórteres. Vejam o comportamento das pessoas. O Pedro vê isso na academia, com mulheres e homens. Tem mulheres que estão muito mais violentas do que homens. E não estão tomando esteroides, não. São eles mesmos. Eles não estão tomando trembolona, não. São eles mesmos. Não tem hormônio, não, que está deixando eles mais agressivos, não. São os espíritos deles mesmos. Mulher. A academia, quando ela é paga, não é para todos se exercitarem? Os aparelhos não são de todos? Todos os aparelhos estão na academia? Todos estão pagando? Então, quando alguém chega para você e fala assim, fulano ou fulana, eu posso revezar esse aparelho com você? O que é revezar para aqueles que não conhecem? A pessoa está fazendo ali uma cadeira extensora, um exercício. Revezar é ela fazer enquanto ela descansa, porque entre uma série e outra, eles dão um descanso de um minuto e meio ou 2 minutos. Então ela faz. Ela faz ali uma série de 15 repetições. Aí ela vai dar uma parada para descansar, para ter a recuperação. É o que chama de recuperação. Enquanto ela descansa, não dá para outro ir ali fazer? Dá, não dá? Então ela sai e dá a vez para o outro, fazer enquanto ela descansa. Sabe o que a pessoa faz na academia? Quando... Não são todos não, tá? Tem gente muito educada nas academias. Não são todos. Mas o que eu estou falando aqui é muitos, são muitos. A pessoa pede para revezar. Sabe o que a pessoa faz sentada? Falta só duas. O que ela quer dizer com isso? Não quero revezar com você. Não vou revezar com você. E tem gente que fala assim, já não fala nem isso, fala assim, não, a minha série aqui, eu não posso, porque eu tenho conjugado, eu tenho que pegar o peso ali e voltar para cá, e eu invento um monte de desculpa para não revezar. E outros revezam, mas faz uma cara feia, desse tamanho, uma cara de um monstro, porque não quer. Faz uma cara feia. Hã? E o Pedro é médium, ele sente o que é emanado pela pessoa. Porque as pessoas veem ele grandão assim, com 49 centímetros de braço, e acha que ele é um troglodita, e nem imagina quem ele é. Porque julga pela aparência. Hã? Nem imagina. Aí o que que acontece? Ele pede. Aí faz a cara feia, mas não faz só a cara feia, emana algo para ele. E ele sente, como um soco, como se fosse um soco. Ele é médium. Não tem como mentir para ele com o que foi emanado. E quem faz isso são as mais bonitonas. São as saradas, com o abdômen todo recortado, com cabelão, silicone. Não é homem não, gente. É mulher. Tem mulher muito pior do que os homens. Os homens são mais legais. Os homens são mais parceiros. Não, vamos embora. Isso aqui não é mulher, gente. E não é preconceito, não. É estatística. Porque ele está nisso há 20 anos. Ele tem 41. Ele mora desde os 15. Ele passa por isso há muitos anos. Tem homem que é assim? Tem. Mas é menos. As mulheres são mais. É menos. Tem homem que também é complicado. Mas é menos. Tem homem assim também, mas é menos. As mulheres são mais. É brincadeira? É brincadeira? O sexo frágil, tá? Os que dizem que são amorosas. Quem é o espírito que está ali dentro, gente? Quem é o espírito que está dentro daquele corpo lindo e perfeito? Quem é? Vocês não sabem. Pode ser um quiumba. Pode ser um mago negro. Pode ser um feiticeiro das sombras. Pode ser um duque do inferno. É um diabinho chifrudo, cheio de dentões. Tem uns espíritos que parecem um gremlin. Sabiam disso? O Pedro já viu. Parece um gremlin, com duas orelhas pontudas assim, e dentões, e pequenininho, e fica... Tá no corpo dessas mulheres. Bonitonas. Muitas delas são desses. Diabretes, espíritos zombeteiros, vampiros. Isso aqui é uma ilusão, gente. Isso aqui é ilusão pura. Ilusão pura. Muitos homens, nossa, eu quero aquela mulher, ela é linda. Quando vai se deitar com ela, está se deitando com aquele espírito. Quando ela está ali morrendo de prazer, é o espírito que está ali. É o espírito. O Pedro é médium. Uma vez, ele conheceu uma menina muito bonita. E aí, como ele dizia, arrastei, né? Nossa, quer dizer o quê? Que ele conquistou, né? Levou para casa, conquistou. A menina gostou dele, ele gostou dela. Aí teve relações com ela, os dois se gostaram. Porque achou bonito, né? Ele achou a menina bonita e tal, a menina gostou dele. Aí ele sempre foi médium, né? Só que tem coisas que ele achava, que ele via, ele achava que era da cabeça dele. Mas ele estava vendo. Ele nem sabia que ele tinha esse dom. Quando ele era mais novinho, 20 e poucos anos, ele nem sabia que tinha esse dom. Aí ele se deitou com a menina. E a gente já estava tudo ali, né? Que a gente sempre estava acompanhando ele. Ele estava no esquecimento. Aí ele está lá deitado em cima da... Ele está lá na relação com a menina, em cima dela. Todo carinhoso, né? Linda, maravilhosa, legal. Aí, de repente, ele viu na mente dele a mulher. Ele viu aquela mulher na mente dele. Ele viu um réptil com um rabo comprido. Um camaleão gemendo. Um camaleão. Aí ele achou que era coisa da cabeça dele. Ele falou, por que eu estou pensando isso? Por que eu estou vendo essa mulher como se fosse um camaleão? Com um rabo e tudo, um réptil. Aí ele não ligou e continuou. Sabe o que foi isso? Ele viu o espírito dela! Ele viu o espírito dela! E nós deixamos porque foi uma caridade para ela. Que depois, assim que ela se conectou com ele, algo dele foi mandado... Foi mandado para ela que a conexão, né, sexual é muito forte. Então ela saiu dali diferente. É. A caridade feita na promiscuidade. E muitos vão dizer, agora ele enlouqueceu de vez, antidoutrinário. Por isso que a gente não fala isso através de você, você não vai deixar. Antidoutrinário. Tu és jurado, já ouvi esse vídeo? Já vi isso? Sim. Não é uma segunda vez. Sim, sim, sim. Ah, estamos falando de novo. Completamente. Estamos falando de novo. É que tem gente que está chegando agora. Alguém aqui ouviu essa história? Levanta a mão quem não ouviu. Olha aí quantas pessoas que não ouviram essa história. Você acha que ali tem quantos? Beleza. Ok. Ideia, uma boa. Exatamente. Então, gente, é assim que está a agressividade das pessoas. Está na academia, está na rua, no trânsito, então, selvageria total. Rio de Janeiro? Aqui, no Rio de Janeiro? Selvageria total. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu tenho que passar. Não vou dar a vez para você, não. Eu passo por cima do seu carro, mas eu não paro. É assim aqui. É assim. É que nem as motos. As motos? Não. Ele anda de moto, mas ele não age dessa forma. As motos. O sinal fechou. Agora tem aquele espacinho para as motos, né? Tira aquele espacinho para as motos, que, quando não tinha aquilo, que era só uma linha branca, né? O sinal fechou. As motos, muitos motociclistas, não todos, mas a maioria, eu tenho que ficar lá na frente. Eu não aceito um carro na minha frente. Um carro. Eu vou fazer de tudo para ficar lá na frente. Eu vou arrancar retrovisor, eu vou sair arrastando minha moto no teu carro, eu vou passar até por cima do carro, porque tem umas motos que são altas, dá para passar por cima do carro, mas eu tenho que ficar lá na frente. Eu não admito ficar atrás de um carro. Porque eu tô de moto. Então eu tenho que ficar lá na frente. Olha a cabeça do Neandertal. Será que não passa na cabeça dele que quando o sinal abrir, aquele carro que está na frente não significa nada, porque são 2-3 metros apenas, que quando o sinal abrir, ele vai desviar do carro e ele vai passar o carro. E mesmo que ele não passe, qual é o problema de ficar um carro na frente dele, que seja 2, que seja 3, que seja um ônibus? Gente, ele não vai perder tempo nenhum no final das contas, ele não perde tempo. Ele vai chegar no destino dele no mesmo tempo. Mas ele tem que ficar lá na frente. Como é que fica? Como é que fica? Como é que fica? O Pedro já viu coisas no trânsito que a Sabrina falou assim, não, faz isso, faz isso. O Pedro, não. Espera. Vai acontecer isso. É, espera. Não vale a pena. Vai acontecer isso. Aí ela esperava. Ela já para logo porque ela já conhece. Ela esperava. Acontecia tudo que ele falou que ia acontecer. Isso não é adivinhação de futuro. Isso é psicologia. Porque ele sabe como as pessoas pensam. Olha o que eu estou falando. Não é adivinhação de futuro, gente. Não foi mediunidade. Tá? Não foi mediunidade isso. Ele sabe como as pessoas, o perfil psicológico delas. Ele está aqui há 500 mil anos. Ok? O espírito dele está aqui esse tempo todo. Claro que não ficou direto esse tempo todo. Ele fez algumas peregrinações para outros lugares, mas voltava. Então ele sabe o perfil psicológico dos espíritos que estão encarnados aqui. Ele sabe o tom de voz que ele vai usar com determinadas pessoas. A partir do momento que ele fala com elas, ele já lê, já descreve, ele já sabe como ele falar. Ele já conhece. Tem coisas que não é mediunidade, não. Ele já conhece os espíritos daqui. Já conhece bem. Exatamente. Por isso que a gente consegue falar dessa forma, porque nós sabemos com quem nós estamos falando e como nós temos que falar. Ele também sabe, ele também conhece. Então está sendo falado. Está sendo falado. Ok? É desse jeito. Estamos usando a pessoa certa. Usando não, né? Trabalhando junto. Usando é forma de dizer, né? Então está desse jeito. Como é que vai ficar essa história? Uma palestra dessa tinha que estar passando, não é só em rede nacional, não, na emissora mais famosa do Brasil, não. Ela tinha que estar passando no mundo inteiro, em todas as línguas. No mundo inteiro. Porque eu acho que muita gente vai pensar, depois que vê isso aí, e chegar em determinados lugares. Não é possível que não vai mudar. Não, não vai mudar. Tem gente que não vai. Não vai, não. Vai ter que ver de novo. Vai ter que ver de novo. Assistindo agora, 18 de abril de 2028. Assistindo de novo. Vai ter isso. Então, muitas reencarnações daqui, muita gente que vocês conhecem, pode estar dentro da tua casa, tá? Pode ser você. Muitas dessas reencarnações foram preparadas lá embaixo, pelos negativos. Não. Eu sou honesto. Minhas contas estão pagas. Trato todo mundo bem. Nunca matei ninguém. Nunca roubei ninguém. Tenho meu emprego direitinho, cumpro com as minhas obrigações, mas é prepotente, é arrogante, é egoísta, vaidoso, faz fofoca dos outros, fala mal dos outros, ataca os outros, desacredita e desmerece o trabalho espiritual dos outros, é violento, é agressivo, é ódio puro, pode estar com todas as contas pagas, pode não ter cometido nenhum crime da justiça do homem, mas sua reencarnação foi preparada pelas trevas, pelos negativos. Foi? Muitos de vocês são filhos deles. Sabe o que eles falam lá embaixo? São nossos filhos. Nós criamos eles. Nós os criamos. É assim que eles falam. Nossos filhos. Nossos instrumentos. Tenho orgulho do meu filho. Tem uns lá embaixo que falam: eu tenho orgulho daquele filho tal. Ele me serve muito bem. Filho fiel. É, porque ali embaixo tem uns que se acham Deus. Aí falam que nem Deus. Servo fiel. Filho fiel. Em quem eu confio e em quem me compraz. Igualzinho o pai. Eles falam lá embaixo. É, desse jeito. Sério, tem gente lá embaixo que fala assim. Tem espírito lá embaixo que fala desse jeito. O cara está tão arrogante, tão soberbo, e ele é tão poderoso lá embaixo, todo mundo tem medo dele, muito poderoso, que ele fala igual Deus, ele acha que é Deus. Ele acredita tanto na mentira, que a mentira para ele virou verdade. Tem um monte de encarnado aqui que é assim, né? Apômetra. Tem um monte de apômetra encarnado das trevas aqui, que fala de Jesus e fala que é soldado do Cristo, que acredita tanto na mentira, que a mentira para ele virou verdade. Doente, psicopata, invejoso. É. Psicopata e invejoso. Para ficar no lugar dele. Olha só. A gente já disse aqui que não existe médium dono de espíritos, não é? Nós podemos canalizar com muitos médiuns, inclusive endividados. Basta sintonizar com a gente as boas intenções de coração, mesmo que sejam endividados, aqueles que estão querendo melhorar e se reformulando. Tá, não existe médium dono de espíritos, tá? Mas tem gente, tem médium que trabalha com apometria, que quando viu ele, internet, achou bonito, sabe? A forma que ele está sendo usado pela espiritualidade. Os espíritos que canalizam e incorporam nele. Sabe? Aí pensou, nossa, eu quero ser também, eu quero também isso. Aí achou que teria a mesma repercussão que está tendo com ele. Pensou assim, poxa, se ele está incorporando criptos, Pai João de Aruanda, Miguel, e está tendo toda essa quantidade toda de visualizações, se eu fizer isso, eu também vou ter. Aí começou a gravar vídeo, canalizado e incorporado com todos os espíritos que canalizam e incorporam com ele, porque queria ser ele. Só que não estava canalizado nem incorporado com esses espíritos. Não tinha espírito nenhum. Era ele próprio no animismo. Tanto é que a voz não mudava, as mensagens não tinham a mesma profundidade, não tinham o mesmo conteúdo, porque não tem a mesma inteligência, não tem a mesma evolução, não tem a mesma expansão de consciência, não tem a mesma luz, não tem nem luz. Não tem nem luz. Aí o que aconteceu? Começou a manifestar todas as entidades, que não tinha entidade nenhuma, era o próprio médium. E não teve a mesma quantidade de visualizações. Não conseguia. Não tinha. Muito pouco. Não ia, não ia, não ia, não ia. Tentou ser. Não conseguiu. O invejoso, quando ele não consegue ser a outra pessoa, se ele não conseguiu, o que ele faz? Eu vou destruir. Já que eu não consigo ser igual, eu destruo. Não vai destruir. Vai se afundar mais. Porque já já as pessoas vão enxergar quem você é. Não vai. Porque aqui ele não só fala, ele emana. E você não tem isso. Está muito longe de ter. Está muito longe. Não tem. Entenda que não é só o que é falado, é o que é emanado. Que é até mais importante do que o que é falado. Você não tem a capacidade de arrebatar as multidões como ele. Que aqui tem luz. Aqui tem luz. Aqui tem coração. Aqui tem conexão com o Pai. Aqui tem conexão com Deus. Aqui tem conexão com Atom. Não dá para tirar isso à força, na marra. Não dá para tirar isso atacando para tentar se promover através dos ataques. É, porque ataca para se promover através dos ataques. Ficar famoso através dos ataques, ou seja, ficar famoso de uma forma suja. Entendem? Ficar famoso, conhecido, de uma forma suja. A partir do momento que você é vaidoso, sim, vaidoso, quer ser reconhecido, quer aplausos, quer seguidores, quer ser reconhecido como um médium e cheio de dons e tudo, que não tem, você abriu uma porta gigantesca para a entrada das trevas. A mediunidade tem que ser feita e usada, ela tem que ser usada de coração, porque ama a todos, ama você, ele ama você, ama você, ama você, ama de verdade, porque enxerga os irmãos como o Pai enxerga, porque é um com o Pai, renunciou à vida em prol deles e de vocês. Porque não precisava. Isso é altruísmo e amor que você não tem. As mensagens vão chegar em quem tem que chegar, porque a carapuça sempre serve, sabe? Serve. A carapuça serve. Serve. Veste certinho. E vai chegar até aqui, vai. Ou então alguém vai falar, ó, do minuto tal até o minuto tal. Aí você vai chegar aqui. Né? Alguém vai falar. Ó, do minuto tal até o minuto tal. Vai lá ver. É, vai chegar. O trabalho aqui é da luz. O trabalho aqui é do Cristo, Jesus. O trabalho aqui é de Deus. mesmo que você não compreenda, mesmo que você não entenda, mesmo que você não aceite, mesmo que você ache que é tudo uma mentira, tudo uma mistificação, o trabalho daqui é da luz. E está muito além da sua compreensão. Exatamente por isso que você não entende. Não entende. A dona Sônia não está sendo enganada, não. Nossa, dona Sônia, você tem que dar um jeito nisso. Esse rapaz está precisando de um psiquiatra. Teve gente que já falou isso. Dona Sônia, toma as rédeas dessa situação. Esse rapaz precisa de um psiquiatra. Com Jesus é a mesma coisa. Você é um louco. Você precisa de um psiquiatra urgente. Com Jesus foi a mesma coisa. Louco, maluco. Era chamado de louco. Para esse mundo, ele será visto como um louco mesmo. Ele não é daqui. O que ele traz é muito além daqui. Será visto como louco. As coisas da região celestial para cá é visto como loucura. Como loucura. Nossa, dona Sônia, você tem que tomar as rédeas disso. Esse rapaz precisa de um psiquiatra. Tem gente que fala, nossa, esse cara tem que ser parado. Ele precisa ser parado. Gente, já passou dos limites. Ele precisa ser parado urgente. Mesma coisa Jesus. Nós precisamos pará-lo. Dessa vez, com Jesus, ele não foi parado, tá? Ele não foi parado. Estava na programação que ele fosse crucificado. Porque aqui as coisas que causam confusão, que causam polêmica, ficam conhecidas. E Deus sabe como trabalhar aqui. Ele causa polêmica. Ele causa polêmica. Ele faz coisas que vocês acham que não pode. É assim que Deus faz. Foi o que fez com Jesus. Causou polêmica. Por isso que Jesus ficava tranquilo quando ele era atacado. Estava dando certo. Causaram polêmica. Ele falou logo quem ele era, de onde ele veio, o que ele veio fazer, que era rei, que tinha um reino. É rei. Ele é rei desse universo, de Nébadon. É mesmo. E tem outros reis, sub-reinos, dentro do universo. Tá? É. E causa polêmica. Mesma coisa com ele. A espiritualidade fez a mesma coisa. Olha, nós já sabemos como trabalhar com aqueles primatas. Os primatas são orgulhosos, arrogantes, prepotentes, vaidosos e não aceitam ninguém acima deles. Então, eles são egoístas também, né? Então, a gente já sabe como fazer, né? Sim. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar os espíritos que trabalham com eles e vamos pegar esses espíritos tudo e incorporar nele. Canalizar nele. Aí vai dar polêmica. Chamar atenção. Deu certo. 121 mil inscritos. E todo mundo mostrou quem é. Vamos fazer o seguinte, o mestre vai canalizar com ele, que, como se fosse inédito, né? Que o mestre já faz isso há muito tempo, fez com a Kenaton, fez com um monte de gente. O mestre vai canalizar com eles, vai dar polêmica, que é impossível. Vamos fazer o seguinte, dessa vez, ele não vai falar que é uma formiguinha, não, não, ele vai dizer dessa vez, vai dizer quem é. Vai dizer quem é, porque estava na programação que o outro falasse que era uma formiguinha, não podia falar quem era, senão não estava na hora. Já viram o que aconteceu há 2000 anos atrás quando disse quem era, né? Viu o que aconteceu, né? Então, só que dessa vez tem que falar. Então, dessa vez, na programação, ele vai falar quem é. Que a gente já sabe como todos eles vão reagir. Né? Depois intui. Fala assim, chegou a hora. Você vai ter que gravar um vídeo e dizendo quem você é. 106 mil visualizações. Agora. Agora. Vai mais. 106 mil visualizações. Você acha que todos que viram, todos eles, ficaram felizes? Nossa, nós estávamos esperando, né? Ai, é nossa, graças a Deus ele chegou. Sim, teve muitos que falaram isso. Mas a maioria botou a mão no queixo assim e falou, nossa, esse cara é maluco, que louco, falso profeta, anticristo. Aí pega aquela passagem que Jesus falou, surgirão falsos profetas que falarão em meu nome. Sim, são vocês, não é ele não, são vocês. Vocês agem totalmente o oposto do que ele ensinou, vocês são os falsos profetas, vocês são os falsos cristos, são vocês. Que falam em nome dele e agem totalmente ao contrário do que ele ensinou, julgando, escarnecendo, humilhando, ofendendo. Vocês são eles. Vocês só não souberam interpretar, entendeu? Não souberam interpretar. São eles mesmos. Né? Os 106 mil, nossa. Eu não comento, porque eu não vou me expor. 106 mil visualizações, 1.000 e poucos comentários só. Cadê os outros? Não vou me expor. Eu vou ficar só em casa. Mas eu vou pensar e vou sentir. Já é o suficiente para Deus. Pensou e sentiu. Alguns comentou, ligou para o outro no telefone, mandou áudio no WhatsApp para o outro. As conversas, nossa, rolou conversa. Nossa, mas rolou muita conversa no WhatsApp. Rolou muita conversa no telefone. Nossa. Julgamentos, humilhações, gargalhadas, deboche. Nossa, rolou de tudo. O Pedro não sabe, mas nós sabemos. É isso que nós queremos. Nós queremos que vocês mostrem quem vocês são, pelo amor de Deus. Mostre quem vocês são. Mostre. Porque quando eu reencarnar aqui, eu quero encontrar isso aqui mais leve, sabe? Mais leve, sem a presença de alguns. Vou voltar à natureza, que o colega do Pedro disse. Que o Pedro chegou para ele e falou assim: nossa, aqui nesse bairro tal, não vou nem falar o bairro, né? Porque, né? Aqui nesse bairro tal, eu frequento, o Pedro falou para ele, eu frequento esse bairro desde que eu era criancinha. Quando eu era criança, a natureza aqui parecia que era mais viva, parecia que era mais brilhante, tinha muito mais bicho, tinha marimbondo, tinha mais grilo, né? Tinha mais gafanhoto. As flores eram mais bonitas, desabrochavam mais. Parece que tudo aquilo acabou, o Pedro falou para o rapaz na academia. Parece que as coisas ficaram mais opacas. Os marimbondos diminuíram. Difícil ver um marimbondo agora, difícil ver um grilo, difícil ver um gafanhoto, difícil ver aquelas flores, aquelas plantas que tinham. Uns diminuíram muito, outros desapareceram. Por quê, gente? Gente, por que que isso aconteceu? Alguém sabe dizer? Sabe por que que aconteceu? A vibração das pessoas no bairro que ele está falando, a vibração das pessoas lá, das que moram lá e das que passam por lá, que não moram lá, mas passam por lá todo dia, a vibração está tão ruim, mas está tão ruim, mas está tão ruim que se criou um padrão energético nesse bairro negativo que afetou na natureza. Sabe o que aconteceu? Matou a natureza, o padrão energético das pessoas, o padrão vibratório das pessoas deste bairro. Acha que é só esse bairro? Não, tem outros. O padrão vibratório afetou na natureza, trouxe morte, trouxe morte. O padrão vibratório das pessoas. Tem noção disso? Matou a natureza. Tá? Tá bom pra vocês? Tá bom? Ficção, coisa de filme? Não, tá lá. Ele conta pra vocês. E aí? Mas vai mudar. Porque o padrão vai melhorar. Nós dissemos que ia piorar para depois melhorar. Quando começar a melhorar, sabe o que vai acontecer? Tudo vai começar a criar vida. As rosas vão voltar a cantar de novo. Ah, a rosa não canta. Não canta? As rosas vão desabrochar de novo. Os animais vão aparecer. Inclusive, vão aparecer outros. Outros que não tinham. E adivinha só. Muitos dos animais que hoje são violentos e agressivos serão mansos, porque tudo está de acordo com o padrão vibratório da humanidade que habita aquele planeta. Num mundo onde só tem... Vamos botar a cabeça para raciocinar. Num planeta onde só tem amor e fraternidade, onde só tem gente que fala mansinho, que é amoroso com todo mundo, que abraça, é compreensivo, não tem egoísmo, todo mundo se ajuda. como é que vocês acham que vão ser os animais de lá? Porque os animais têm que condizer com a humanidade, gente. Não pode ter desequilíbrio. Se a humanidade é desse jeito amorosa, como é que vai soltar um monte de fera lá que vai destroçar eles? Não! O padrão é de muito amor. Não tem como os animais ficarem violentos. Os animais são totalmente mansos. Pode ser a fera que for, pode ser um tigre dente de sabre gigantesco, com os dentões enormes. Ele vai ser mansinho, muito manso. Você vai dormir com ele agarrado no tigre dente de sabre, ele vai te lamber. E ele não precisa te proteger, porque não tem ninguém mal lá. Como é que ele vai te proteger? Não, ele vai ser seu amigo. Vai ser seu irmão. Amigo e irmão. Porque ele vai te ver como irmão e você vai ver o bichinho como irmão também. Não é como bicho de estimação, não. Você vai ver ele como irmão. Você vai respeitá-lo como irmão. Olha a diferença. E ele vai dormir com você. E outra, ele não vai fazer necessidades na casa, sujar tudo, não. Ele vai no lugar certinho fazer. Porque ele também é educado. E você não vai precisar educá-lo. Pantera, leão, tigre, hipopótamo, tubarão, vai ser tudo manso. Mas não vou ser vegetariano. Porque está de acordo com o padrão vibratório da humanidade que habita aquele planeta. Tá? Por que os animais aqui são violentos e agressivos? Não todos, mas muitos. Por causa do padrão vibratório da humanidade que habita aqui. Não é do planeta, é da humanidade. Condiz com a humanidade que vive aqui. Tá? Tem um monte de gente se tornando amorosa. Está mais educada, mais paciente. Por causa desses vídeos. Porque são pessoas que têm potencial para amar. Tem um potencial gigantesco para amar e ser manso. Manso e puro de coração. Tem um monte de gente que tem potencial para isso. Tem um monte de gente que tem. Já está acontecendo. Outros, infelizmente, não vão se abrir para isso. Porque o coração está tão endurecido, quer tanto ser mal, que não vai ser. Mas, a semente foi plantada. A semente foi plantada. Para no futuro ela germinar. E ela vai germinar. Pode demorar milhares de anos. Vai germinar. Ou seja, estão todos absorvendo tudo isso. Estão todos se alimentando. Vai atacar, vai ofendê-lo. Já entrou, já plantou. Nós poderíamos falar aqui mais 3 horas. Mais 3 horas. Mas por hoje já é o suficiente. Já. Porque esse vídeo aí vai mudar vidas. Já mudou? É porque não é ao vivo. Como que já mudou? E os espíritos que ouviram isso tudo agora? Que estão ouvindo? É? Tem salas de aula e tem banquinhos. Tem uns que é ao ar livre, naquela dimensão. É escuro. O ar é pesado, é denso, mas tem telas, tem cadeira, está todo mundo sentado, com as aparências demoníacas, sentado vendo. É. E aqueles que estão tapando os ouvidos, lá embaixo, estão ouvindo, porque Deus quer que ouça. Então não adianta tapar os ouvidos, está todo mundo ouvindo, é a ordem do Pai, vai ouvir. Aí viu que não deu certo tapar os ouvidos, se entregou e ficou. Aí tem gente que está fazendo o cara assim, ó. Mas está entrando tudo. Está entrando tudo. Nós trouxemos aqui uma vez alguns magos negros e alguns cientistas das sombras para serem resgatados. Lembra? Estou falando com a Michelle, que está atrás da câmera. Trouxemos aqui. Eles estavam com uma fúria imensa. trouxemos esses espíritos aqui, eles podiam ouvir lá de baixo, mas como eles estavam sendo resgatados, eles foram tirados, eles não iam voltar mais. Mas antes de serem levados, nós trouxemos eles aqui para ouvir a palestra, que servia para eles. Depois que acabou a palestra, eles foram levados para a justiça divina. Foram obrigados a assistir a palestra aqui, sim. Ah, é livre-arbítrio? Não, o livre-arbítrio só vai até um certo ponto. A maldade já extrapolou. Acabou o livre-arbítrio. Obrigados a ouvir, por Deus. Aqui, a ouvir a palestra. Sabe o que um cientista das sombras chamou o Pedro quando ele estava canalizado aqui? O Pedro estava consciente, ele captou o pensamento e nós deixamos captar o pensamento. O cientista das trevas, enquanto estava tendo a canalização aqui, a palestra, falou assim para o Pedro, viadinho, chamou ele de viadinho, o cientista. Isso não é nada, né? Isso não é nada na frente do que outros estão chamando, que também são das trevas dentro de corpos físicos de carne e osso. Não tem diferença nenhuma, vieram de lá. Vocês acham que espírito da luz... Gente, bota a cabeça para raciocinar. Vocês acham que um espírito evoluído, da luz, amoroso, fraterno, vai gravar um vídeo na internet, vai dividir a tela, vai botar a imagem de outra pessoa para ficar falando mal dela e atacando? Vocês acham que um espírito que é amor vai fazer isso? Vocês acham que um espírito amoroso vai fazer um comentário embaixo, escarnecendo? Vocês acham que eles são escarnecedores? Que eles vão humilhar alguém? Que eles vão xingar alguém? Vamos botar a cabeça para raciocinar. E não pensem que vocês não podem ser iguais a eles, porque vocês ficam achando que esses espíritos são inalcançáveis, que vocês nunca serão iguais. Muitos de vocês são até mais evoluídos do que eles e nem sabem, tá? Então, vocês acham que um espírito de luz, de amor, vai fazer isso? Não, gente, isso é atitude do mal, das trevas. Independente para quem seja. Tá? Independente para quem seja. Só que aqui está tão normal que está tranquilo. Tem gente que veio até rir, né? Ficar rindo. Ah, ha, ha, ha. Está tranquilo, normal. Não causa dano nenhum. Não define destino de ninguém nesse momento de transição planetária. Afinal de contas, nem acredito, né? Que está tendo transição planetária, nem acredito que o Armagedon está a todo vapor, nem acredito, né? Que está tendo a luta do Armagedon, que vocês não têm nem ideia, vocês andam pela rua, nossa, é batalha, é espírito com as irradiações eletromagnéticas da aura dele expandida, que parece asa, descendo com espada na mão, e o demônio vindo, e o outro vindo, e pegando, e abrindo o portal para outra dimensão, e jogando. É assim, no meio de vocês, vocês nem veem nada. Nem veem nada. Não vê nada. É desse jeito. Então, vocês precisam entender como é que é a psicologia de espíritos trevosos, porque eles estão encarnados. Eles são de lá. E muitos têm corpos físicos belos e são intelectuais e inteligentes. E que muitos de vocês podem estar seguindo. É claro, eles têm conhecimentos. Podem segui-los, mas peguem os conhecimentos e usem para o bem. Porque eles têm conhecimentos. Mas peguem os conhecimentos e usem para o bem. Mas não sejam como eles, no jeito de ser, de sentir, de pensar, de agir. Porque muitos... não são o que pregam, tá? A maioria não são, não vivenciam o que pregam. São hipócritas, são víboras, são serpentes, tá? Os cordeiros de verdade que são enviados, vocês não acreditam. Vocês acham que eles são os maus, os cordeiros são os maus, e os maus vocês acham que são os bons. É assim aqui. Ou aqui não está inversão de valores total? Não está, não? O poste não está mijando no cachorro, não, aqui? Está direto. Como é que fica? Como é que fica? E isso não é preconceito com nada, porque aqui o que a gente mais faz é lutar contra o preconceito. Aqui nós lutamos contra todos os preconceitos. De raça, de gênero, de sexo, preconceito de religião, de política. Aqui nós estamos abolindo todos os preconceitos. todos. Nós estamos lutando pela igualdade, pelo amor, pela fraternidade. Mas tem certas coisas que está complicado. Está complicado. Como é que fica isso? Então, gente, tem dois canalizados aqui com ele. Então, que Deus abençoe vocês. Um está se despedindo agora. E o outro agora vai se despedir também. Que a luz de Atom esteja com todos vocês. Muito obrigado e fiquem com Deus.